enlouquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar Estádio 97, sempre aqui na Energia. O oferecimento da S, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, se o fígado reclamou, o Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seja bem-vindo, está no ar mais um Estádio 97. Boa tarde. Tamo aí, né? Fazendo. Fala aí, Silvio, beleza, meu? Quem? E Silvio? Silvio Ribeiro. O calção, não, Silvio Ribeiro é amanhã, de manhã. Silvio Ribeiro, ele fica de manhã das 7 às 10 da manhã, ele faz o Energia na Veia. Ah, valeu, agora então. É o Estádio 97. E a Claudinha passou aí hoje? Quem? Claudinha. Porra, quem tá louco. É Claudinha, meu? A filha da Beth lá, meu. Tá vindo de onde? Esse cara tá totalmente doidão. Lá do calção. Lago, lá no Arux. Você tá calção, vindo de onde? Tá muito louco, calção. Arux, você nunca foi lá, meu? Você tava no Arux? Ah, meu Deus. O que você tá fazendo no Arux? Qual é que foi aí, meu? Cadê o Tobias? O Tobias largou o calção, cara. Quem leva o calção pra passear é o Tobias, gente. Ô, o Tobias tá brincando de piscina no umbigo do Portuga. Nossa, tá brincando. Mas a piscina é funda, cara. É, então, o Tobias vai morrer afogado. Ele tá até com o snorkel, né? Mas ele tá com o snorkel. Sabe o que eu vou mostrar pra ele? Uma coisa que ele descobriu, o calção também, foi o chafariz que tem. Logo abaixo tem um chafariz bacana. Calma, né? Então dá uma brincada no chafariz. Brincadeira, hein? Não tá desativado, não, Portugal? Não, usa bem. Aquele chafariz de fonte da prefeitura, né? Não, é bom. Eu lembro de um quando eu era criança aqui na 9 de julho, embaixo do. Ali na frente. Do túnel tinha um chafariz. Que beleza. Funciona bem. Muito bem. Olha, hoje não temos aqui o seu Bento. O seu Bento tá ficando surdo. Pra variar, hein? Foi no otorrino. É. Né? Aí não temos também o seu Mota, que o Mota. Foi pra onde? Que é isso? Ele foi pra aquela fazenda lá? Olha, tem um componente do estádio, o Vieira. Eu vou dizer, olha, o umbigo do Portuga é como se fosse o rio o Tietê. Não, o Rio falou. Tietê pro Tobias? É. Não! Você ia ter capivara, velho. Vieira, tem uma coisa mais funda e mais. Juiz! Porra, olha aí, meu Deus! Que feio! A sua cavidade anal, viu? Ah, ô, juiz! Anão! Anão, anão! Aí, Portuga! Eu gostava mais de você antigamente. Quando você tinha menos de um ano e não sabia falar. Não tinha como soltar esses absurdos aí. Então toma um cartão amarelo agora pra você. O Portuga é tipo aquele... Ele Guianzu. Toma cartão com 3 minutos de jogo. É verdade. Põe a mão pra trás, pede desculpa. Boa noite, Alexandre Impretzel. Boa noite a todos, né? Prazer enorme. Voltou? Fala a verdade, na televisão você tá, que tava no meu programa hoje. Eu reabilitei você é bom na tela. Você é bom. Pena que o Neto não paga cachê, né, bom? Não é paga, fala a verdade, né? E aí, Impretzel, tudo bem, Impretzel? Tudo ótimo, né? Estou aqui afiado já. Você pode falar do Corinthians, Impretzel? Ah, Coringão, certeza, Coringão. Né? Vamos lá. Tudo bem com você, mano? A não ser tudo que bem? Você queira dar passagem pro Alezinho, não sei. Quer falar, Alezinho? Não, então vou falar então, mano, do Corinthians é nóis. Aí, seguinte, hein, mano? O Renato Augusto lá, mano, teve a citalgia, uma inflamação no nervo ciático, mano. Ou seja... Ele tá fora aí, provavelmente, do jogo domingo, né? Contra as meninas, né, mano? Tá errado, o senhor tá errado. O Renato Augusto vai tomar uma infiltração de morfina na coluna. E vai jogar? No ciático. Não, tô brincando. Porra. Não, mas ele tá com uma inflamação aí no nervo ciático aí, mas não preocupa pra domingo. Será Renato que Augusto não, mano? Possivelmente estará em campo. Bom, se preocupar, tem Rodriguinho ou Danilo, né? Sim, aí eu acho que o Danilo... Joga, né? Tá 2 passos à frente do Rodriguinho. Vai jogar contra as meninas. Além disso, ó. É. Tá na dúvida se o Love ou o Luciano joga no ataque, né, mano? Sim. Então não sabe ainda, né? E é isso. O Corinthians aí espera receber da Udinese, caso o Felipe se transfira, 22 milhões. Mas os staff do jogador falou que por 15 já vai, né, mano? Então é isso aí. É, isso aí. É, tem uma informação do Ralf aí também, viu, Alezinho? Nossa, aí não tava sabendo, não tá no site, mano. Como é que eu vou falar? O Ralf aí também é um jogador que agora tá sendo aí sondado pelo Benfica. Ah. O Ralf, ele tem contrato com o Corinthians aí até o final do ano, aí até o mês de dezembro. E o Benfica tá interessado aí no futebol do Ralf. Eu, se fosse o Roberto de Andrade, se eu fosse Edu Gaspar, se eu fosse dirigente do Corinthians, eu sentaria com o Ralf pra conversar e não colocaria nenhum tipo de empecilho pra que ele deixasse o clube. Não com relação a querer que o Ralf vá embora, pelo contrário. O Ralf é um jogador que agrade muito, o torcedor do Corinthians é muito identificado com ele. Pode ir embora? Ele tem um contrato até o final do ano, né, Domênico? Se ele quiser assinar hoje um pré-contrato com alguém, ele poderia. Mas eu acho que a diretoria do Corinthians, até por gratidão a tudo que o Ralf fez, acho que poderia sentar ali e conversar da mesma forma como fizeram com o Fábio Santos. O Fábio Santos também, ele foi jogar no México, ele tinha um contrato com o Corinthians até o final do ano. O Corinthians, ele recebeu uma pequena compensação por isso, mas não é pelo valor. O valor aí numa transação dessa daí acaba sendo simbólico. No caso do Fábio Santos, o Corinthians recebeu, acho que... É, eu ouvi informações aí em torno de 400 a 600 mil dólares. Não é muito dinheiro? Não é muito dinheiro. Mas pelo fato do Fábio Santos ter prestado grandes serviços pro Corinthians, assim como o Ralf também, os jogadores aí que se doaram, deram sangue pelo clube, acho que a diretoria do Corinthians aí não deveria fazer nenhum tipo de empecilho, principalmente pelo fato do Ralf nem tá sendo titular. Ele perdeu a posição pro Bruno Henrique. Por merecimento. Tem entrado em algumas partidas aí no final para tentar segurar o jogo, mas por tudo que o Ralf fez aí, tudo que ele representou dentro de campo, a diretoria do Corinthians, até como gratidão, certo, deveria liberar o Ralf para que ele pudesse dar sequência na carreira dele, na brilhante carreira. E o motivo é grana mesmo, mano? Com relação a quê? A saída do Ralf. Olha, RG, o Ralf, ele não tá sendo aproveitado, cara. É, quando você tem um jogador aí com o custo que o Corinthians tem com o Ralf, o Ralf não ganha o salário do Guerreiro. Não era aquele salário de 500 pau por mês. Mas o Ralf também não ganha 100, né, RG? O Ralf, ele deve estar na casa dos 300, 350 pau por mês. É um jogador caro pra você manter no banco, né? É um baita jogador. É um grande jogador. Pode manter no banco. É um grande jogador. Eu acho. E ele quer jogar, né? É, querendo ou não, ele tem bola pra isso, Domênico. O Ralf é um jogador aí que, por mais que o Bruno Henrique também, por méritos, tenha conseguido a posição titular... Mas o Ralf é um volante que poderia atuar em qualquer grande clube brasileiro. Mano, eu digo mais, em algumas situações do jogo, acho importante ter um jogador como ele na cabeça da área. Acredito que ele, junto com alguns poucos jogadores, sabem fazer essa função número 5. Na frente da área mesmo, que limpe a zaga, dê uma produção a ela. O Ralf é muito bom jogador. É que, com o Bruno Henrique, o Corinthians acabou ganhando um pouco mais na saída de bola. Porque o Bruno Henrique é o jogador mais técnico, né? Ele tem mais recursos, né? Mas o Ralf, no quesito marcação, é excelente para qualquer time do futebol brasileiro. Por merecimento. Mas isso aí, obrigado, Ralf. Se for da vontade de Deus você deixar o nosso Dream Team chamado Corinthians, que assim seja. Boa sorte na sua carreira, você é um monstro. É um jogador que nunca entrou em polêmica, você nunca viu falando mal de ninguém. É um cara que joga a bola dele, joga bem, faz a parte dele. Eu sou fã do futebol do Ralf, muito bom jogador. Tá certo. É isso aí, esse é o Estádio 97, o oferecimento de Eliar, muito além da partida. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Cláudio Azedão, vamos falar do Santos, Azedão. E aí, Azedão? É, eu vou falar do maior, né, RG? Sim. Vamos lá. Grande Santos. A única grande coisa que é maior aí é a sua falta de caráter. Nossa! Que isso? Que beleza. Ah, você é vadio. Não tem argumento, fala assim comigo, né? Vadio. É, você nem mexeu com ele. É. Deve estar tido algum problema. Não mexo com quem? Alguém quer uma bolacha. Não mexo com quem é menor, né? Vê logo o que tem nessa bolacha aí, hein? Ô, RG. Biscoito. Fala. Leandrovski. Quem? Leandrovski. Não, calma. Não, já apareceu no bicho, já. Ah, já tá no bicho. É, o Santos não é igual ao Palmeiras, é rápido. Calma, rapaz. É tudo rápido? Calma, é rapidinho. Calma, não chama de Leandrovski. Espera jogar primeiro, RG, né? Nossa, então, calma. É. Além disso, ele pode estrear contra o Coxa, né? Tem uns 4-0 pro Santos. Você viu? Inveja, pô. Os quatro, né? Vai ser 4-1 porque o Heller joga. Esse placar é bom, porque aí dá uma baixada lá no nosso saldo negativo. É, evidente. Né, tá o saldo hoje, gente. Além disso... Menos 3? Menos 3. O do Vasco... O do Vasco é menos muito. É bastante. É menos muito. É, o do Vasco é igual do Palmeiras ano passado, né? Bom, mas esse ano mudou. E o Chiquinho voltou a treinar. Isso, evidente. Chiquinho, né? Que pode ser usado como lateral esquerdo. Né? Mas como o Zeca tá indo bem, pode ser que ele vá pra meia esquerda, né, Gê? E além disso, tem uma empresa canadense aí namorando pra fazer o material esportivo mais valioso do planeta. É isso. Tá namorando? Pô, precisa casar logo. Meu. É, evidente. É uma negociação assim mesmo, né? Daqui a pouco acerta. Tá certo. É. Valeu, Azedão. Nada. Esse Azedão, quando ele fala do Santos, ele fala num pique, cara. Ele fica parece o Portuga falando do Galo, né? Nossa, né? Eu não sei quem fala mais animado. É. Brincadeira. Eu elogiei o Ralf aqui, já me cobraram aqui. Pior que o Ralf, só o Leandro Donizete do Atlético Mineiro. Como é que é? Como que é? Leandro Donizete? Por jogo é pequeno. Leandro Donizete, Rafael Carioca, a maior dupla. O Ralf é pior que? Pior que o Leandro Donizete e o Rafael Carioca, Atlético Mineiro. O Portuga, ele tem um time de nego tão elogiado que ele vai elogiando daqui, elogiando dali, dali. Né? Aí, ele, o time dele tem que ter 44. Mas nessa posição aí de volante, Sombra, os caras que têm mais se destacado no futebol brasileiro, concordo com o Portuga com relação ao Rafael Carioca, é bom jogador. Aquele Otávio do Atlético Paranaense é bom jogador. Também. O Gabriel do Palmeiras se machucou e o Bruno Henrique do Corinthians. Tem um mano do Inter, o Dourado. Acho que joga muita bola. Então, tem o Renan do Avaí. Verdade. Vocês estão loucos. Renan do Avaí, é bom jogador. O Renan jogador. Da Portuguesa também que jogou no São Paulo. Lembra do Renan? Volante da Lusa. Nem lembro. Ah, jogou no São Paulo. Não é esse. Tem 17 anos. Eu estive no jogo, é o Renan. O do Avaí tem 17 anos. Não, o Renan do São Paulo. Mas não é aquele Renan cara de cavalo. Entre a informação do Azedão, é do Portuga. Ontem o Portuga falou assim, o pior é que depois entope minha caixa de mensagens aqui. O Portuga falou, que virou lá em 2008... Virou São Paulo em segundo lugar com 11 pontos atrás. São Paulo virou em sexto, não virou em segundo. Esse aqui, Portugal. Virou em sexto. Não, eu tô falando do Renan. Aí vem 300 mensagens. Ah, mas esse Renan que era do São Paulo tem negócio. O Renan que era do São Paulo está na Portuguesa. E na Portuguesa mas também. Mas ele falou do Renan do Avaí. Do Avaí, 17 anos. Evidente. Você confundiu, seu Mané. Fala aí, confundi. Na Portuguesa tem um zagueiro melhor, todos os que São Paulo tem, que é o Bolívar. Pronto. O Bolívar joga na Portuguesa. Calma, que? O Bolívar é melhor que o São Paulo não tem um zagueiro da Série Nossa. D. O Bolívar tá na Série D. Em qual padaria ele pertence? A padaria, as poderias estão ajudando muito a luz. Não, esse aí, de qual padaria? O Bolívar tá velho, hein, já. Tá velho. Pô, você tá brincadeira. Estádio 97, tem oferecimento de baterias Eliar. Olha só, amigão, com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia pra dar partida no seu carro. Além do mais, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com o direito a guincho se precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Um abraço especial lá pro Adilson e um beijo pra Paula, pra Carol e pra toda a galera da Eliar. Todo mundo da Eliar ouvindo o Estádio 97, Estádio 97, continuando com as manchetes. Vamos lá! Oi, Pretzel, e o Tricolor, Pretzel? Vamos lá, né, o São Paulo, né? Conversando com o Portuga, tem também o tal do Gil, do Chapecoense, volante bom, né? Bom, é verdade isso. Ah, é. O Portuga mesmo. Não, mas é verdade. Bom, o cara que vende laranja aqui na feira, bate uma bola no fim de semana, ele vai dizer que é bom. Brincadeira. É o Josi, né? Ele me dá informação aqui direto, ele vende laranja. Ó, o São Paulo tem agora 72 mil sócios torcedores, né? Já é o quinto time, tenta pegar o Grêmio pra ficar em quarto, né? É. O Grêmio tem 85 mil, foi o clube que mais cresceu no último mês, até porque por conta das promoções, enfim, né? Todo o marketing, né? São Paulo, então parabéns ao Tricolor. Além disso, o zagueiro Luiz Eduardo foi regularizado e pode estrear no Clássico já, né? Trabalho do marketing aí do Vinícius Pinotti, que esteve aqui com a gente fazendo o estádio aí. Exatamente, ele está crescendo, né? É, além disso, o São Paulo, né, tenta recorrer da decisão pro Luiz Fabiano jogar o clássico, né? Mas acho que não vai dar certo, hein? É, a chance é pequena, mas tenta jogar o julgamento pro pleno do STJD e conseguiria assim o efeito suspensivo, aí ele jogaria, né? Agora, o que me preocupou é... Ontem à noite, em duas fontes de informação... que publicaram, o UOL e o Globo.com, publicaram lá que dentro do Murumbi, o tal do CEO que foi contratado, já estaria sendo fritado, porque ele teria vazado informações da venda do Bosquilha, porque ele tinha visitado o centro de treinamento de São Paulo. Sim. É, bom, aí é lógico, vem um monte de torcedor e fala, bem na semana do clássico contra o Corinthians... Vem a imprensa corintiana criar informação para conturbar o ambiente de São Paulo. A minha resposta, a meu ver, é a seguinte. Olha, se vem aí o UOL, vem o Globo.com e dá uma informação dessa, cabe ao São Paulo Futebol Clube, se isso não é verdade, chegar a alguém representando uma nota oficial, ou vem aí o vice-presidente de São Paulo, Júlio Casares, vem aí dar, vem e fala o seguinte, ó, negamos veementemente qualquer coisa nesse sentido, né? Porque, ô RG, não sei se... Eu tava buscando, tentando ver essas notícias aqui. Se vem alguma coisa dizendo assim, olha, o CEO que foi contratado, deve ter fazer nem 30 dias que foi contratado, né? E dizem que já tá aí com perigo de demissão, isso é uma informação. A reação tem que ser imediata do clube. Lógico, tem que ser imediata. Você não pode deixar que isso seja alimentado, imagina. Pode. Vai lá e quebra, pronto. Você entendeu? Porque, e o torcedor fica nessas de tipo, ó, oh, imprensa corintiana. Gente, para com isso. Né? Daí o que eu respondo pra algumas pessoas, fica jogando a culpa na imprensa, fala assim, gente, cabe o clube. Cabe ao clube vir e negar veementemente. Lógico. Se acha que é invenção? Tá dizendo, assim. É invenção? Então, tá a invenção bom. Por causa do quê? Ontem, à noite, foi postado pelo UOL e pelo Globo.com que o novo CEO de São Paulo. Você fala, pô, Sombra, você tá falando de CEO? Ué, o CEO? Se estamos falando aí de uma nova etapa, de uma etapa onde estamos buscando uma profissionalização. Dentro de um clube, né? Mais seriedade, todos aqueles questionamentos. No novo modelo de gestão, implica-se que um CEO passa a ter uma importância dentro de um clube, né? Beleza. Então, São Paulo contratou um CEO indicado pelo Abílio Diniz, né? Que foi aclamado dentro de uma reunião do conselho. Muita gente, mano, pode perguntar, porra, você dá muita importância para essas coisas, da política do clube, etc. E tal. É que no meu entender... Nada vai bem no campo enquanto o São Paulo não voltar a ser grande fora dele. Enquanto ele não voltar a ser grande fora dele, o campo vai claudicar por muito tempo. Claudicar, olha que palavra bonita. Né? Aconteceram com o Palmeiras esses anos todos. É. Né? Fora de campo. Exato. Exatamente. Aí, de repente, o torcedor fica feliz, porque de repente ganha um clássico no fim de semana, já tudo fica bem, né? Aí tudo bem. Vitórias mascaram, né? Bom. Só que aí, ontem saiu uma notícia. Ah, o São Paulo, o novo CEO do São Paulo está sendo fritado lá, perigo de demissão. Processo de fritura. Processo o tricolor de fritura, é gratinado. Perigo de demissão. Aí já vi um monte de torcedor. A imprensa é corintiana, fica postando coisa no Semana do Clássico, né? Gente, fala a verdade, mas né? Isso é aquela síndrome de vira-lata, velho. Sabe? Não, a teoria da conspiração, tudo contra meu time, vá pro inferno. O negócio é o seguinte. E jornalistas aí, que são pessoas que eu vejo, acho que. Depois eu vou ver até os jornalistas aí. Jornalistas, cara, que é o mesmo nego que quando chega e fala, olha, tá trazendo tal jogador e acerta, o torcedor não fala que é corintiano. Entendeu? Né? Quando traz notícia boa, é bom. Ninguém fala que é corintiano. Quando traz a notícia que não agrada, aí vira corintiano. Aí o que eu respondo para alguns torcedores é o seguinte, fala assim, cara, se não é verdade, por que que... Então chega logo um dirigente do clube de expressão, chega na mídia, pra TV, rádio, internet, e nega veementemente qualquer coisa nesse sentido. Nega, olha, isso que foi falado é um tremendo absurdo, o CEO jamais não vai ser demitido de jeito nenhum. Porque dá suporte pro cara, o né? O cara tem um contrato com a gente, não sei até quando. O cara veio pra um novo projeto de trabalho. Não tem nada a ver isso. É um absurdo o que foi dito. E nega. Dá suporte. Agora, até agora é um silêncio. Eu não vi nada. Não vi nenhuma resposta. Frescura. Então, se não tem... Agora, enquanto houver um silêncio, possibilita a formação de uma verdade. Sim, lógico. Se não tiver o desmentido... Se não, não é verdade? Então, óbvio. Enquanto não houver o desmentido, é óbvio. Fica como uma verdade. Fica o dito pelo não dito. Fica ruim, não, né? Fica dito pelo não dito. Fica ruim, uma verdade. Fica ruim, né? Pô, é brincadeira, viu, meu? É brincadeira, cara. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Ô, Pretzel, tá faltando o quê, Pretzel? É, falta o Palmeiras, né? Falta o Palmeiras. Opa. Então chama a avó. What the fuck now, Palmeiras? A deve estar... Boa noite a todos. Boa, vovó. Olha, bom, vamos lá. O Palmeiras que tá sem o Gabriel, que fez a operação e foi bem sucedida, né? Você fez o rezamento, Bopa, da Fiz, ontem fez o oramento, né? Ah, é oramento? É, os dois, né? Bom, Ó, os volantes Matheus Salles e Daniel do sub-20, que é com menos de 20 anos, né? Sim. Eles subiram pro profissional. Eles estão no profissional. Além disso, há rumores que o tal do Luiz Antônio do Flamengo, o Parmeira tava pensando em pegar ele emprestado, né? Por empréstimo, viu? Até o final quem do ano. Quem é? Luiz Antônio. Precisa ver se ele tá solto, porque tem então, problemas na justiça. Tava de, até meu amigo lá do Rio, Helder Leitão, um grande abraço pra ele, viu? Participa do Bingo Beneficente. Salgou é verdade. A senhora. Salgou, é. É isso, salgou. Ele ajuda com os produtos do Bingo lá. Ah. Então, aí ele disse que ele tem uns problemas de cabecinha lá, né, no Rio. Pô, ele além... trazer esse cara pra cá? Tem uns problemas com a justiça. É rumor isso, viu, Jojo? Ninguém sabe. Tomara que fique no rumor, então. Então, é, tem os meninos da base. O ambiente agora, tá tão bom lá. O Palmeiras parece, viu, Jojo, que treinou, olha que engraçado, como a avó falou ontem, viu? Com a Frouxa, o Cleito Siqueira e o Rabinho. Cleiton. E o, é, e o Cleito Siqueira e o Rabinho, isso? Quem é o Cleiton Siqueira? O Cleiton Xavier. E Xavier. Eles treinaram, aí eles fazem o revezamento de marcação, viu, Jojo? Então, pode ser que jogue assim contra o Cruzeiro da Bahia, né? Duvido. O Bahia, não. Cruzeiro. Como é que é, meu avô? Cruzeiro da Bahia? Ah, não. Eu falei Bahia porque eu tava falando com o português. É. Que o Thiago Real, que tá no Bahia, tá jogando bem de segundo volante lá. De repente, traz de volta. Que era do Palmeiras. Porra, mas vai insistir no Thiago Real? Não, mas ele era meia. Agora descobriram ele de segundo volante e ele tá bem lá, mas de repente. Foi o que eu disse pra vovó. Uma coisa é o nego jogar no Bahia, né? Depois de jogar no Palmeiras. Thiago Real não dá mas nada. Mas isso foi uma ideia. Ninguém informação nenhuma. Ninguém informação. É com você, Jojo. E o Nenê foi pro Vasco? É nóis, vovó. Tenho uma convicção que faremos o melhor para vencer o Cruzeiro mesmo fora de campo. Ganhar esse jogo aí, hein? Vou conseguir. Por favor, hein? Já. Não tem muito o que fazer. Eu só acho que treinar é uma coisa, jogar é outra coisa, né? Eu acho que o Marcelo, ele treinou esse esquema pra ver como é que se saiu o time. Essa saber se ele vai ter convicção de escalar esse time. Eu duvido. É uma opção, né? Lógico, tem que treinar, né? Eu duvido que ele escale esse time, mas vamos ver. Eu também não é você ruim, não, viu? Porque, mano, você tem aí dois jogadores de pouco poder de marcação. Exatamente, que é o Robinho e o Cleiton Xavier. Então, o time ficaria muito vulnerável no, na sua defesa, né? Eu acho que o Palmeiras é melhor pôr dois volantes mesmo de marcação, mesmo porque o Palmeiras joga naquele esquema lá no 4-2-3-1, né? 4-2-3-1. Esse é o esquema que o Marcelo costuma jogar. Então, se ele jogar esse esquema aí, é 4-1. Aí fica. 4-1-2-2-1. É, 4-1-2. 2-1. 2-1, é. Eu duvido. Bom, não sei, vamos ver. Vamos confiar no Marcelo, ele vai fazer uma boa escalação. Assim pretendo. É isso aí. Muito bem, você está vendo o Estádio 97 e lembrando, olha aí, tá de volta o pernil do Estádio 97. Quem pernil pra nós? É, olha aí, tá na frente da padaria Leão 13. Na Leão 13, que fica na rua Soro Angélica, esquina com a rua Leão 13, no Jardim São Bento, perto da Avenida Brasleme, zona norte de São Paulo. Passe por lá e coma o verdadeiro e famoso pernil do Estádio 97. Boa. É o verdadeiro pernil dos jogos de futebol, tá bom? Tá lá a equipe da Energia 97 com o Motinha, o famoso Mota. Você vai conhecer o Mota, você vai perguntar, você vai chegar lá e conferir. Ele é ou não é? Será que é de verdade? O Mota é mesmo? Você vai lá, você vai conferir que ele é ou não é, tá bom? É o pernil do Estádio 97. Passe por lá agora. Avenida, atenção, atenção, Rua Soror Angélica, esquina com a Rua Leão 13, no Jardim São Bento, perto da Avenida Brasleme, em frente à padaria Leão 13, tá bom? É o pernil do Estádio 97. Agradecer o apoio da padaria Leão 13. Pernil, passe por lá e pegue o seu pernil do estádio. Tá bom demais, tá muito bonito, tá bom, gostoso, hein, Dodô? Porra, rapaz, pernil é sensacional. Ia bem agora um pernilzinho. Ô, mas esse pernil, ele passou pela rádio ou não? Não. Não. Já foi direto pra lá. Já, não, está lá. Está sendo feito lá. Ele é feito em loco. Porque tem tempo erro, bem feito, tempo errado, gostoso. Isso aí. Masterchef. Ele podia ter passado por aqui e ter deixado uns pedaços. Não, né? Mas lá é feito por quem sabe. Se Masterchef aí, os negros fazem, sei lá. Bom. Está de brincadeira. Bom tempero, bom forte. Estamos recebendo o Estranho no Ninho aqui na Energia 97. É o Bruno Bragante Lopes. Teve no resort do Estádio 97, analista de sistemas do bairro da Saúde. São Paulino, seja bem-vindo, Bruno. Opa, boa noite, galera. Beleza, cara? Beleza. Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo tranquilo, cara? Tranquilão, tranquilão. Você já comeu aquele famoso pernil de estádio? É bom, né? É bom, né? Puta, mas faz tempo que não rola pernil, né? Acho que desde 2007, 2008. Não pode. Acho que não tem mais. Não pode mais. Vigilância sanitária. Não pode mais. Ah, onde? No Parmeira tem na frente. Comida. Não, mas agora tem que ser só os oficiais. Os food trucks. Né? Os trucks foods. Não. Ah, então tá alguma coisa errada lá, porque... Não, que conversa! Ter pernil dentro de um estádio... Não, fora. É. Fora? Na porta. É, então... Tem um monte. Então, mas é que hoje, pelo menos no Pacaembu, era assim. É, e talvez nos outros estádios, agora também, devido à determinação da prefeitura, também você não possa estar vendendo ali muito próximo do estádio. É. Ah, é? Mas existem as barraquinhas aí naquelas transversais, que aí você consegue ainda comprar. Ah, entendi. Mas era muito mais legal. Por exemplo, o Pacaembu chegava cedo... Pô, tinha a barraca do Getúlio ali. É, pô, você deu muito prejuízo ali, mano. Que você roubou, você saiu andando, lembra? Hein? Não, você deu muito prejuízo ali. Cada um comprando um absurdo o pernil, mas é um lanche muito gostoso. É meu lanche de estádio predileto, cara. É muito melhor o pernil do que a calabresa. O Vieira, por exemplo, gosta da salsicha. Hã? Ele não vai o Vieira. É melhor chega o pernil. O Vieira gosta da calabresa. É, da salsicha também. Ó, os lanches mais tradicionais que tem no estádio, ó, é o dog, a calabresa e o pernil. Na opinião de vocês, qual é o melhor? Pernil. Eu também acho pernil. Mas dá licença. Pernil pra nós. Aquele dog que você não fecha o pão depois, que, porra, os caras põem maionese, batata. Mas esse é bom. Palha. Nossa. Esse é bom. O quê? O purê. É da hora. É o melhor que tem. Ah, purê. Purê. Você não fecha o esse lanche, aí véio. Tinha que vir acompanhado já de um Epocler, cara. É, tá louco. Tá louco, você é muito fresquinho, mano. Fruta, ô, mano, por que que você não pagou aquele lá do Morumbi, aquele pernil lá do Morumbi também, senhor? Eu pago mó bica, velho. Não pagou. A pessoa acorda cedo, tempera o negócio, leva pra vender, pra ganhar o dinheirinho. Tá de brincadeira. Deixa o chefe e fala, mas dá lá cinco. Nossa, aí pega cinco. Ó, vou te falar. A mulher vira, eu corro. Não, não. O passado do mano sugere que ele tivesse uma vida reclusa. Não, pelo contrário. É. Por um bom tempo. Esse jogo aí eu tava com o mano, né? Foi aquele Corinthians de Santos, do gol do Ricardinho, né? Aí a gente numa ponta lá da barraca. Ô, mano, vem cá, né? Vocês tiraram uma ponta? Não, na outra ponta era a barraca. Ah. Né? E o mano do outro lado lá. Ô, mano, vem cá, mano. Sim. Não, já vou. Aí a gente comendo lá. Ô, mano, vem cá. Já vou. Daqui a pouco, cadê o mano? Imagina, ficou fiado o negócio. Mas correndo. É o seguinte. Aquilo ali foi até um protesto, sobrar. Não, não. RG, antigamente eu lembro na época, velho, que um dog no estádio custava R$2, cara. O pernil, cara, na época que o dog custava R$2, o cara cobrava lá acho que R$10, é um absurdo. Não, mas é verdade, é ridículo, é ridículo. Era verdade, eles vão fazer o meu pernil. A gente critica aí determinados órgãos do governo, tá certo? Sim. A gente critica até o próprio governo aí pelos altos impostos, velho. Tudo bem que o cara tá trabalhando, enfim. Mas, velho, Domênico Gato, isso daí é explorar o torcedor, sem contar, Sombra, que muitas vezes aí em final de evento, o cara não tinha o mínimo cuidado e o mínimo zelo pra guardar a mercadoria que sobrou. O cara pegava aquele pernil, velho, e colocava em qualquer saco sujo que tava embaixo da barraca. Não, saco era limpo. E levava embora. Levava saco embora. Era limpo. Eu acho que a sujeira que dava o tempero no pernil, mas era bom pro diabo, velho. Mas isso não justifica, sei lá, ir pegar o pernil da mulher e sair correndo. A RG não sai correndo. Aquilo ali ficou fiado e na semana seguinte eu paguei. Ah, bom. Lógico que é. E digo mais, RG número 2, isso daí até serve de permuta, mano. É verdade, a gente chega aqui e manda um abraço. Ô, Bruno, mas eu vejo aqui na sua ficha, você é São Paulino. Então. E aí, tá gostando do trabalho do Osório? Tô gostando, tá me surpreendendo. Ele apresentou muita confiança no trabalho dele. Sim. Eu era contra chamar um técnico estrangeiro pra dirigir um time no Brasil. Você era a favor de quem? Era a favor do Luxemburgo. Acho que era a chance que ele tinha. Tá bem o Luxemburgo, hein? Eu também era a favor. Tá bem, né? Tá bem, né? Tá bem que não veio. Tá bem a caminho da segunda. Vocês vão ver como eu vou fazer com o Palmeiras, a gente vai falar depois. É, o Cruzeiro não cai, não. Não cai, né? Mas o Luxemburgo, hein, bicho? Tá difícil emplacar, hein? Tá difícil, acho que já deu, né? É? Não vai, aquele papinho de projeto, e não vai, né, cara? Não vai. E o Tricolor, o que precisa... dentro de campo, o que você tinha? É até difícil, né? Que precisa, né? Lógico, porque você não pode mais contratar jogador, a não ser que seja de segunda divisão, jogador que não fez 7 jogos, né? Terceira, mas que você tá... né? Que ele veio do São Caetano. Exato, mas o que você vê dentro do elenco? O que precisa acertar ali dentro do time? Eu acho que esse ano já tá meio perdido, viu, Sombra? Acho que São Paulo tinha que ter resolvido os problemas aí de altos salários e não conseguiu resolver. A gente tem jogador ali no elenco com um salário muito alto que não rende em campo. Acho que Luiz Fabiano e Ganso são os que a gente mais comenta aí. Certo. E acho que é pensar mais, é colocar um pouco o moleque da base aí, mesclar os moleques da base que já estão entrando. Soletrando Blase. Blase. E ter tempo só. Acho que só levar esse brasileiro aí com um pouquinho mais de calma, porque brigar por título acho que tá cada vez mais difícil. Eu acredito que é mais um trabalho voltado pro ano que vem. Sim, é isso que eu acho que é mais pensando para o ano que vem. Né? Eu acho que o Osório tem mais é que vislumbrar alguma coisa voltado pro ano que vem. Né? Torcer para que ninguém mais saia, né? É, implementar a filosofia dele lá, né? Hablé com o senhor Aedar. Ah. Comprende, Gablo? Ah. Dicho que não sabe se eu estarei com São Paulo. Ah, vai ter que estar. O Osório tem que estar. Vocês não acham isso? Hablé com ele. O Osório tem que estar. Vocês não acham que isso atrapalha um pouco também? Porque todo dia fica esse anúncio de, pô, vendeu o jogador, vendeu o jogador, vai vender o jogador. E, pô, não sai ninguém. O jogador também não se resolve. É complicado também isso aí, né? Todo dia você abre o jornal, tem uma tentativa de venda. É, cara, aí passou a ser tentativa de venda agora, né? Antes era venda, agora passou a ser tentativa de venda. O clube tá complicado, uma puta bucha. Quando põe lá o home banking, você abre, puta, então, vermelhão com seis números, tá brincadeira. Então, mas vai na certeza, né? O ruim é isso, porque aí você, puta, fica o jogador, e aí? Vou me dedicar, não vou embora, vou ser vendido, não vou... Mas já é uma coisa que o senhor falou, acredito que influencia e ele tem muita razão. Ah. Enquanto um consertar fora, as estruturas fora do campo, vai refletir sempre dentro. É salário atrasando, é o cara sabendo se ele pode confiar no gerente, no CEO, se as coisas. Então o cara tá meio sem rumo, é uma bruta de avião. Enquanto não consertar fora. Esse lance do Luiz Fabiano tá passando batido, mas é interessante, porque é um jogador que estava sendo comentado. Era um jogador que estava sendo discutido se merecia ter a renovação ou não, né? De repente, continuar ou não. E agora vem a notícia de que o clube está se empenhando, de repente, para tentar liberar o cara para ir para o jogo. Quer dizer, tem importância, véio, ou não tem importância? Ah, véio, é um jogo, né? É um joguinho, né? Mas, velho, o negócio é o seguinte, na prática, velho. Quando falaram aí, vamos ver, se de repente ele renova com ele. Balela. Na minha opinião, em momento nenhum passou pela cabeça das pessoas em chegar em dezembro e renovar contrato de Luiz Fabiano. Imagina, entendeu? Eu acho que eles não veem a hora de se livrar do Luiz Fabiano. A entrevista mais sincera que eu ouvi de alguém de São Paulo falando a respeito do Luiz Fabiano foi o Aedar, num jogo que o São Paulo foi fazer fora aí na Libertadores, quando ele disse que não faria nenhum tipo de esforço para segurar o Luiz Fabiano. Que aí caiu como uma bomba, aí o Luiz Fabiano ficou azedo. Isso. Mas foi o cara mais sincero que falou do Luiz Fabiano ali dentro de São Paulo. É, foi mais uma das bombas, né? E o Luiz Fabiano, assim, se ele se ajudasse, fizesse bastante gols, mas não é o caso. Então... Tá certo, mas o Kardec tá voltando, né? O Kardec já voltou aí a correr, tá voltando, né? Tem esse Daniel também, que aí foi uma jovem revelação aí do Botafogo, também já voltou a correr. Quem sabe mais 15 dias já não estão voltando pro campo? É, pode ser. O Kardec a gente tem que ir com calma, né? O jogador que sempre volta de um tempo longo aí, faz dois jogos, sente alguma coisa, aí para mais três semanas. É, não, claro. Tem então, que... vamos ver como vai ser a volta dele, né? Tá certo. Mas é um bom jogador. É um bom jogador, claro. É isso aí. Bom, quer falar alguma coisa? Sombra, eu também faço um trabalho de colaboração na divulgação do esporte que mais cresce no Brasil, que é o rugby. Rugby? Isso. É. Que não tem nada a ver com futebol americano. Nada a ver com futebol americano. É um primo distante. E eles mandaram aqui uma camisa da seleção para fazer esse sorteio aí com os ouvintes que ligarem. Seleção de rugby. Boa. Isso. Seleção brasileira de rugby. Então, olha, quem ligar aí tá concorrendo a uma camisa da seleção brasileira de rugby. Exato. Perfeito. Então tá joia. Depois, até por curiosidade, depois você vai contar o que tem diferença no futebol americano e no rugby. Tá certo. Porque, a grosso modo, pra quem vê, é um monte de nego, um caindo em cima do outro. A grosso modo, né? É o nego assim. Carregando uma bola, né? Um jogando pro outro e tentando avançar com a bola. Isso mesmo. Você pratica ou é só cartola? Não, só tô acompanhando, só ajudando na divulgação do esporte. Tá certo. Então tá bom, é isso aí. Ô, Benjinha, boa noite, Benjamin. Boa noite. Tudo bem? Soletrando, Benjamin. Boa noite, tudo bem, beleza? Tô resfriado, cara. Tá complicado. Estava agora com minha mamã lá na porta. E mamãe. Minha mamã, se Deus quiser, amanhã terá alta. Boa, que legal. Aí, dona Jamile. Dona Jamile. Dona Jamile é minha mãe. Dona Rebeca. Tá tudo bem aí, Rebeca é minha mãe, a Jamile é a mãe do Domênio. É que bateu aqui, não lembra? São mamães. Mas um abraço pra agradecer a galera do Agacor. Ela fica ouvindo o Estádio 97 lá agora, no quarto, lá no Agacor? Olha, ela está fazendo agora nesse exato momento fisioterapia. Ah, ela está fazendo fisioterapia. Ela não ouvir. Melhor não ouvir, né? Mas ela não está ouvindo, mas pode falar, rapaz. O hospital inteiro está. O hospital inteiro está. Boa, boa. Um abraço pro Hélio lá, o enfermeiro, grande que está cuidando da minha mãe. Grande Hélio. Cuida bem aí, Hélio. Os manobras lá do Agacor. Pô, que tem de gente que ouve a gente dentro dos hospitais, cara. Os enfermeiros, os médicos. Os caras perguntaram, pode vir aqui assistir o programa? Eu falei, pode. Impressionante, cara. Impressionante. Então, um abraço lá pra galera do Agacor. Um abraço pro pessoal. Pro cardiologista da minha mãe, doutor Maurício Galantier, que trabalha com o jaleco dele, tem o sentido do Corinthians. Ele é o doutor Galã. Ah, não, ele não faz isso. Ele é conhecido como doutor Galã. Doutor Maurício Galantier se auto-intitula o médico mais corintiano do mundo. Ele não faz isso. Então, obrigado, mas estamos aí na área. É isso aí. Beleza. Ô, Sombra. Oi, diga, mano. Pô, cara, tá rolando aí a final daquele torneio que o São Paulo disputou ano passado lá na Alemanha. Foi ano passado que o São Paulo foi, não foi? Qual torneio, mano? Aquele Audi Cup. Tá rolando a final aqui. Inclusive já acabou aí, o Bayern ganhou do Real Madrid, 1-0, gol do Lewandowski. Normal. Sim. Mas teve um fato inusitado aqui, Sombra, no retorno aqui pro segundo tempo, na hora que os jogadores já estavam posicionados ali. Sim. Uma garotinha invadiu o campo, né? E o pessoal foi lá meio que abraçar ela, no caso aqui, foi o lateral do Bayern aqui, o Alaba. Sim. É, a menina tinha perdido o pai dela, cara, no estádio. Ela invadiu o campo pra procurar o pai, velho. Você tipo, tá brincando. Mas os jogadores ajudaram, mas ninguém achou o pai, deixou mesmo. Aí o Alaba escoltou ela até a lateral, achou o pai e a menina recuperou o pai pro segundo tempo. Exatamente, muito legal. Se fosse no Brasil, ela possivelmente ia estar internada agora com uma fratura na vértebra, porque alguém ia montar em cima dela e ia descer o porrete, velho. Ela não é, Domenico Gato. Porra, que nem teve uma cena aí... Tá no YouTube, eu acho que foi no campeonato escocês. Rapaz, mas o que é aquilo? O que houve? Pô, você vê, você chora. O que aconteceu? É, acho que foi. Eu não me lembro agora o time que foi campeão. E tá uma festa, lá o estádio lotado e tal. E o pai tá com um menino especial, né? Vendo o jogo, o menino todo uniformizado, cachecol. Rapaz, o jogador que do time que tava sendo campeão, viu o menino. Foi lá e pegou o menino no colo, meu irmão. Ah, eu vi esse... Levou o menino, sensacional. Levou o menino pra dentro do campo. Eu vi. O menininho olhava pro jogador, passava a mão no rosto dele, tipo, pra ver se aquilo tava acontecendo, um menino especial. Aquilo é sensacional, velho. Não dá pra ver aquilo e não chorar, com cara. Com certeza. Eu não me lembro agora, mas quem não viu, tenta ver no YouTube. Muito bom mesmo, muito bom. É uma coisa... Emocionante. É emocionante, cara. Legal. Isso aí quem tem a reação. Filho, né? A reação do menino e a reação do jogador, louco, né? Aquilo é louco. E põe a... Aquilo é louco. É louco. Quando põe a faixa no menino. Puxa vida, se alguém souber aí como é que põe lá no YouTube pra galera acessar... Põe a faixa, é sensacional. É impressionante, cara. Eles colocam. É impressionante. O menininho fica... Meu, olha, só de lembrar eu fico emocionado, que é muito bom. Então, né? Isso é muito não bom. Dá pra não ver aquilo e não chorar. Verdade, com certeza. Não dá. Eu não lembro o título também. E uma informação do futebol internacional, vocês lembram que o Barcelona tinha prioridade para comprar o Gerson, jogador do Fluminense, sim, né? Mas quem acabou levando foi a Roma. É, segundo a informação da ESPN, o Fluminense acabou negociando o Gerson com a Roma. E vai jogar, a negociação ficou por 16 milhões de euros e uma porcentagem de venda futura. O jogador vai ser comprado pela Roma após acerto dos italianos com o Barcelona, que tinha prioridade de compra. O jogador, entretanto, vai ser emprestado nesse momento ao Bolonha, porque a Roma já tem o seu número de extracomunitários completo. Caramba, o futebol é uma coisa a ser estudada. Esse menino apareceu bem, concordo. Mas bem que eu digo também... Também não é aquela coisa que você fala, nossa, Gerson é seleção, não, né? Apareceu bem, o menino apareceu no Fluminense, aí você vê que o menino joga bola e tal. Mas daí a dizer que ele vai ser disputado por grandes clubes da Europa, valer 16 milhões de euros, e transfere, empresta pra cá, leva pra lá... Mas da forma como ele apareceu, Benja, ele despertava esse interesse mesmo, e eu acho que até valeria talvez essa aposta. É que com o passar do tempo, mas se coloca no lugar do moleque, Sombra. Você vê seu nome envolvido numa transação valendo aí, sei lá, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Velho, o cara entra em parafuso. Sabe quem o cara apareceu garoto. Melhor que eu, esse se Gerson? Fosse ele, eu se fosse esse moleque, Sombra, eu nem ia no banheiro, velho. Eu mijava na cama porque era pra não correr o risco de torcer o pé e indo até o banheiro. Sabe quem apareceu melhor que esse Gerson? Eu esqueci o nome do jogador, mas vocês vão lembrar, o RG rapidamente vai lembrar. Jogador também do Fluminense. Kennedy. Não. que depois foi até emprestado, foi, veio, acabou jogando no Palmeiras. O Lene. Lene? Você viu o Lene jogar? Parecia muito melhor que o Gerson. É, eu cansei de falar aqui que no final do ano eu queria pedir desculpas, porque, porra, era tanta coisa em cima do Lene, se você visse os jogos do Lene... Ele fez um gol contra o Cruzeiro no Maracanã, no Mineirão. Você fala assim, ó, novo Romário, você fala, novo Romário. E deu nada, esse Gerson faz gol contra o Madureira. Mas tá cheio, o Renatinho, um gente, também despontou no Sul. Cadê o próprio O Pato, quando apareceu, era tido também como um dos grandes monstros aí do futebol. É. Pô, mas não é, meu. O moleque jogou um campeonato carioca, gente. O Fluminense nem campeão foi. Não, o Fluminense, mas esse eu concordo com você. O Fluminense não classificou. Ele jogou, concordo, de umas partidas legal. Mas não é aquele moleque que você viu jogar e falou, nossa. Ele nem joga no São Paulo pra vender tão caro. Ô, Narigudo, vamos falar da BV Financeira, Narigudo? O vídeo tá na nossa fanpage. Você publicou? Então, ó, quem quiser ver o Vitellers publicou no Facebook. Grande Vitellers. No Facebook da rádio. Esse vídeo aí que eu falei desse menininho especial no jogo na Escócia. É do Celtic. Que o pai... É do Celtic? É do Celtic? É. Que o pai, que o jogador lá pega o menino e leva pra dentro do campo. Assistam aí na página da rádio aí e se emocionem, porque... Não tem como não chorar vendo esse vídeo aí. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3.37888, 3.37888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Zombinha. Perfeitamente, esse é o Estádio 97 da Energia, 97, abaixa a cabeça, tá passando o avião do Estádio 97, é o avião que te leva pra Barcelona, pra assistir YouTube, anota aí, passou o avião. Estádio 97. Estádio 97 da Energia 97, também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá rolando o pernil do Estádio 97 em frente à padaria Leão 13, que fica na Rua Sora Angélica, esquina com a Rua Leão 13, no Jardim São Bento, perto da Avenida Brasleme. Passe por lá, o Mota tá por lá. Coma o verdadeiro e famoso pernil dos estádios de futebol. É, e ó, tem a galera aqui dizendo que o pernil continua a toda nos estádios. Ah, então, olha, aqui, por exemplo, o Solon Sampaio falou, olha, na frente da Arena Corinthians... Tem uma barraca que vende lanche de pernil, sim, muito bom. O Lucas Máximo fala ali no Morumbi, fica ali na João Saad, de frente pro estádio. Ficou um tempo fora, mas já voltou. É que o Mano não entra mais pelo lado popular na Avenida Verão, então ele não sabe. O Mano é VIP agora. Eu, inclusive, quando como, RG, na Arena Corinthians você pode descer em duas estações pra ter acesso ao estádio. Ele, dependendo do setor que você vai ficar, você vai por uma ou você vai pela outra. Pode ser na Arthur Alvim ou na Corinthians Itaquera. Eu desço na Arthur Alvim. Você ia falar ali... na Alha Franca. Não, eu desço ali na... Não, eu paro na estação Tatuapé, eu deixo meu carro ali no metrô. E aí eu desço na estação Arthur Alvim. E logo ali na sequência, na hora que você acaba de sair da estação, você vira à esquerda, sentido arena. Você tem ali nas transversais ali várias barracas ali. Ali é um lugar muito melhor. Opa, até pra você isso comer. É verdade, Bá. Aí, saindo da arena do Palmeira, bem de frente, já tem um monte de pernil desse. Então, viu? Mas aí fica inflacionado, vó. Além de ser mais caro, fica muvucado. Você não come com tanta qualidade. Quanto mais longe do estádio você comer, melhor é. É verdade, RG. É mais barato e você tem mais qualidade. Boa, tá certo. É verdade. Bom, vamos lá. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Vai tocar o Asdrúbal, Dodô. Trabalha aí, Dodô. Trabalha. Trabalhar nada, vagabundo. Olha o foguete! Alô? Opa, quem fala? É o Marcelinho. Ah, é o Marcelinho. Não, eu não acredito, eu vou chorar. Nossa, eu não acredito. Ele tem bola no pé, ô, Marcelo do quê? Olha o meteoro. É Marcelo Pereira Barros. Cara, que emocionante ligar pra vocês. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 34. RG. cara tá emocionado, 3.4. Tô chorando. Tá chorando. É Marcelinho? É, Marcelinho, brother, gente boa aí. Falta o pão e vinho. Ah, sensacional, Marcelinho. Pão e vinho. Muito bom, sensacional. Salvou a hora. A gente faz o quê? Aquele era Marcelinho. Feliz, cara. Esse é o Marcelinho, velho. É o Marcelinho, o Marcelinho. Ô, velho. Calma, e qual o bairro que você mora? Na verdade, eu moro no Grajaú, só que eu casei, agora eu moro em Interlagos. Bom, o Grajaú é nós, o nosso Interlagos também, que eu morei na Sargento Geraldo Santana. Ah, eu tenho até uma música com esse bairro que eu regravei. Qual que é? Grajaú, olha aí. Grajaú, o que eu mais gosto é... Olha! Suco de Grajaú, de graça. Você tá louco. Marcelinho, qual que é o time, hein? É Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. É nóis. O Beijo já tava falando o assunto de hospital. Em 2007 eu fiquei internado. É, 2 meses, né? Eu tava com suspeita de câncer e fiquei muito tempo no hospital. É. E assim, e uma das minhas alegrias, assim, que eu tinha, mesmo dentro do hospital, era estar escutando vocês, assim, sabe? Eu sempre quis ligar pra falar isso pra vocês, assim. Vocês não sabem, às vezes, como vocês são importantes na vida das pessoas aí, fazendo as graças. Você, mano, o Domênico imparcial aí. É o ouvinte sempre falou. Ah, mas é legal que você fala isso, e eu espero que o Mota esteja ouvindo, porque o Mota é o tipo do cara que fala assim... Faço o programa, não penso no bem que a gente faz. Faço o programa pelo salário que eu tenho a receber. Não, ele fala que faz o programa pra ele. Não, pode não. Eu conheci o Mota também numa parada uma vez, lá na Avenida Santa Catarina, no pedaço de vocês. Ah, Mota na parada. E ele é na parada gay, ele conheceu. Na Blitz, lá de estádio 97, lá eu ganhei até um DVD lá, era de futebol lá na época, não lembro. Agora tô meio nervoso pra falar. Mas assim, eu queria mesmo ligar pra vocês pra falar isso aí. Como vocês me ajudaram lá? Eu fiquei 2 meses no hospital e 2 meses eu não vi a hora de dar 5:30, 6 horas, que era o horário mais ou menos, pra ligar e escutar vocês, assim, que aquilo, assim, me dava, assim... Era bom, era muito bom escutar vocês, assim, e fazia bem, entendeu? Vocês me ajudaram muito aí, muito obrigado, assim. E deu tudo certo pra você aí, amigão? Ah, graças a Deus, sim. Tá tudo bem, assim... Tá tudo lá, melhorou. Eu vou te falar. Não foi nada, não, só foi um susto só. Graças eu vou te a falar. Deus. Você, por exemplo, eu na minha adolescência tive síndrome do pânico e foi tão punk o negócio, tive que até abandonar estudo, cara. Foi um negócio super complicado. Mas não foi o Corinthians, não, tem né? Gente que acha que isso é frescura. Síndrome do pânico não é frescura, não. E na década de 80, Benja, nem existia conhecimento disso. Não sabia nem... Não era tão desenvolvido. Você ia no médico... Você podia ir no psiquiatra. O psiquiatra não sabia nem o que era isso. Não sabia disso. Né? Era novidade. É, tipo, porra, meu, é complicado. É uma situação que você fala assim, você não consegue nem sair de casa. Você não consegue nem sair de casa. É terrível. Eu vou te falar, cara, eu já era apaixonado por rádio e naquele momento, pra mim, o importante era o rádio. O rádio era o grande companheiro. Não existia internet e te garanto. Foi sua terapia o rádio. Hã? Sua terapia foi o rádio. Não tenha dúvida. Não, você não tenha dúvida. E te falo. O rádio, pra mim, ainda é a grande companhia. Ainda é a grande companhia. Não só porque hoje eu trabalho em rádio. Mas o rádio é entretenimento, o rádio é bom demais. Chupa, Domênico. Você pode estar com o rádio. Em toda e qualquer circunstância, você pode estar com o rádio. Em toda e qualquer circunstância. Até se não tiver luz, vocês deram agora um tapa. Vocês deram agora um tapa com luva de pelica no Domênico. O raio-x não pode. Se o Domênico desse o pau em rádio, rádio é isso, rádio é aquilo aí, ó. Tudo que eu tenho é por causa do rádio, ô trouxa. Não, vou descer pau no rádio. E vou dizer mais pra vocês, cara, em relação ao rádio, viu, amigão? Oi. Teve um tempo atrás, assim, tava passando até jogo na TV e tal, né? Do tricolor e tal. E eu só que precisava fazer uma outra atividade em casa, na qual eu falei, pô, não vou poder assistir, porque eu tenho que fazer essa atividade e no lugar eu não poderia, no caso, assistir o jogo. Eu falei assim, pô, você quer saber, cara? Eu vou pôr no rádio, eu quero ouvir no rádio. E é legal demais. É legal demais acompanhar o jogo. É o que eu faço. Eu já cansei, rádio. Já é muito bom. Com certeza, você tem total razão. É muito bom, cara. É legal demais, bicho. Sabe? O rádio, ele suscita em você o lance da imaginação. Então, você, através do rádio, você imagina as coisas, cara. E a imaginação, ela é a melhor imagem que você pode ter na tua vida. Quando você vê... nunca é igual aquilo que você imagina, porque a tua imaginação é a melhor imagem. E não tem o delay, né? Eu, quando imaginava o Domênico, e não tem delay de transmissão. Fala, meu velho. Eu, quando imaginava o Domênico, quem vinha na cabeça pela voz, assim, não tem nada a ver. Uma que o personagem nem fala, o Mr. Bean, e um Mr. Bean na cabeça quando o Domênico Mr. falava. Mas ele não tá muito diferente, não. O Domênico é meio Mr. Bean, meio Golias. O Domênico tem um ursinho. O Benjamin, assista, quando... O Benjamin faz lembrar aquele cara do filme Ghost que ficava dentro do trem. O fantasma do trem. Desculpa aí, eu trouxe. Ah, mas parece Faia que do meu trem. Não, mas eu gosto muito de vocês, cara. Vocês são, assim, não, né, não tem nota pra dar pra vocês, assim. Vocês são, assim, um espetáculo do rádio, assim. Olha, obrigado. Inclusive, eu queria pedir pra você uma homenagem pra gente. Dá uma gemida aí pra gente. Aí não. Tá louco. Aqui é Corinthians, rapaz. Pode gemer falando Corinthians, não tem problema. Cara, é muito bacana estar falando com vocês, assim. Eu não sei nem falar, mas eu tô feliz. Prazer é nosso, mano. Corinthians! Ah, se lascar, outro dia eu vi uma entrevista do Tite que ele disse que o Corinthians ele vai ter condição de brigar pelo título se ele ainda tiver a chance de conquistar mais umas peças para a equipe. Você concorda? Ah, sim. Para mim, assim, o problema que todo Corinthians tá falando é o ataque, né? Porque o Speed Mendonça lá no começo até que deu uma bafa lá pra pô, o cara corre e joga um pouquinho. Passou uns dias, viu que não era nada disso. O Romero, mesma coisa, fez um golzinho lá, todo mundo falou, chegou o cara. É meio complicado também achar no meio do campeonato, situação financeira que o Corinthians tá também, arrumar um atacante, né, de nome, perdeu o Guerreiro também, só que também concordei com o Mano, sempre que ele falou, pagar um absurdo pra um cara veio pro Corinthians, não era ninguém antes do Corinthians, entendeu? Eu vou falar igual pra você, velho, o Romero e o Mendonça são jogadores nível aquele Corinthians de 2007. Pode falar, cairia como uma luva naquele time de 2007. Não tem a menor... Olha... É que você tá pegando no pé dos caras aí, mas... Eu não tô pegando no pé, os caras não jogam. A questão não é essa, é a mesma coisa do Wagner Love. O Wagner Love, você fala pra mim que eu tô pegando no pé dele há meses. Ó, nós estamos em agosto. Já estamos em agosto. Primeiro você falou, calma, ele veio da China, ele veio da Ucrânia. Não, mas eu acho que o Wagner Love tá baixo também. Ele veio do Azerbaijão. Aí você fala pra mim, você pega no pé do cara, não pega no pé, mas não joga. Aí estamos em agosto e o Wagner Love não consegue jogar. Não é pegar no pé, cara, não pega no pé. Mas o que o Mendonça e o Romero fizeram até agora no Corinthians? Olha, com relação aí ao Mendonça, eu acho o Mendonça melhor. Eu acho o Mendonça melhor do que o Romero. Pode falar, o Mendonça corre e não falta vontade pro Romero. Não é que falta vontade. Falta técnica, os caras não são bons. Mas, cara, ó, com relação ao Wagner Love, aí eu concordo com você, Benji. O Wagner Love, ele não tá jogando a bola que a torcida esperava que ele jogasse. O Wagner Love, eu acho que o primeiro passo para que o cara possa, de fato, aí evoluir em qualquer segmento, é ele aceitar que ele tá errado ou ele aceitar que ele tá mal. Esse já é um grande passo. E a partir do momento que o cara tem essa consciência, o cara tende a melhorar. Porque ele fala, opa, preciso melhorar ali, preciso corrigir aquilo. O Wagner Love, quando ele até chegou, depois de uns 2-3 meses no Corinthians ali, eu até perguntei pra ele, eu falei, o Wagner Love, o que falta pra você ser aquele Wagner Love que jogou no Palmeiras, aquele Wagner Love que jogou no Flamengo? Ele falou, nada. Nada. Você é mais novo. Não, a questão não é essa, Portuga. Ele sabia, até dentro, talvez, do próprio subconsciente dele, que ele não tava 100% pronto. Mas ele não deu o braço a torcer. Ele poderia falar, não, eu ainda não tô condicionado, eu preciso ainda daquele período de readaptação ao futebol brasileiro. É diferente o contexto, é diferente. Agora, quando o cara fala nada, aí o cara tem que mostrar em campo que ele tá bem. Porque a partir do momento que o Wagner Love tem chances e ele tem tido uma sequência de jogos, tá certo? Inclusive, o próximo até eu já vou perguntar pra você, amigão, se você concorda com o Tite ou não, porque o Tite tá pensando em colocar o Luciano na condição de titular ali e colocar o Wagner Love no banco. Mas o Wagner Love, ele todo jogo, quando a bola vai nele, a bola bate na canela, a bola passa por baixo da perna. Eu acho que é um cara aí que tem ainda muito pra dar com a camisa do Corinthians, mas ele não tá bem. Ele teve uma chance contra o Vasco, ele saiu cara a cara com o goleiro. Se ele tivesse em boa fase, aquela bola teria entrado. O goleiro do Vasco foi lá e defendeu o chute. Mas no final ali do jogo, no intervalo, na hora que tá descendo ali pro túnel, novamente ele sai de campo reclamando dos companheiros. E mais uma vez era o Elias que tava com a bola no pé e não tocou pra ele. Aí ele fica reclamando, gesticulando, ou seja, meio que falando, tá vendo, a culpa não é minha, que só joga bola quadrada, ou então não joga. Então ele saiu reclamando e falando, porra, mas eu tento toda hora ali, ninguém se aproxima pra dar uma opção de passe, então eu não consigo segurar a bola na frente, por isso que a bola bate e volta toda hora. Mas quando a bola vai, Wagner Love, infelizmente você não tá conseguindo retribuir a expectativa que a torcida tem no seu futebol. Mas será que o companheiro justamente não toca porque já não sente firmeza? Não, acho que aí não tá, isso, o companheiro, não. Às vezes, mano, fala, pô, entre definir ele, define o cara. Ô, amigão, o Marcelinho. Oi, só fazer um comentário do Wagner Love. Pra mim, o que acontece? Ele foi pra China comer um escorpião vivo, picou a barriga dele, ficou com a barriga inchada, nunca mais voltou mesmo. É, mano, pra parece mim, que escorpião vivo é demais. Esse cara aí, tá pesado, sem, né, condições. Pra mim, é Luciano no ataque e é o que tem, né, pra agora. O Tite, ele tá pensando nessa possibilidade pra domingo contra o São Paulo, velho. Ele chegou com vontade, né? Ô, Marcelo, agora é inegável, lógico, que o Corinthians é um dos que briga pelo título. E tem a melhor defesa do campeonato, é óbvio. Agora, o Gil é figura importante na defesa. Foi perguntado a ele se ele garante que fica no Corinthians. Aí ele falou assim, olha, não garanto não. Futebol dinâmico, jogador quer se sentir valorizado. Procuro fazer meu melhor sempre, me dedicando ao máximo para poder jogar em alto nível. Não dá para saber o dia de amanhã, mas não chegou nada para mim. Você acredita que, vamos supor que o Gil, se o Gil for negociado, sair agora na janela do meio do ano, você acha que isso pode comprometer a campanha do Corinthians pro título? Bem, o Edu Dracena, ele é meio assim complicado, também não confio muito nele, não gosto muito do futebol dele não. Perdendo o Gil, vai perder uma peça importante lá na nossa zaga. Se perder também o Felipe, tá rolando o papo também dele, não sei o que vai acontecer com o nosso Corinthians, porque vai pegar quem agora, no meio do lógico do que desmonta, ano? Lógico que desmonta. O Tite... Acaba com o time. Acho que tinha que segurar. Já perdeu o Guerreiro, acho que o maior salário que tinha, que tava pedindo era o Guerreiro. Acho que o Gil não vai pedir um absurdo, assim, dá pra segurar mais um pouco. Acho que poderia ficar um pouco mais no Corinthians, se valorizar um pouquinho mais, entendeu? Pra depois sair agora. Ele também tá muito novo pra sair. Acho que ele tem 25 anos, se não me engano. Pode perder o Ralf também. Sombra, o Ralf tá... Não, mas o Ralf já não fica. Então, já... Mas o Ralf tá... Mas, Sombra, desmonta o time. O Tite demorou uns 2 meses. O Tite conseguiu acertar o time do Corinthians. O Tite acertou. Acertou. Surpreendentemente, ele acertou. E acertou justamente do meio pra trás. Não acerta o ataque porque não tem milagre pra fazer. Mas o elenco tinha qualidade também, né? Não é que acertou falar, pô, o elenco era uma porcaria e ele fez milagre. Não é isso, peraí, é qualidade. Peraí. O Felipe era um jogador que ano passado a gente falava que era uma desgraça. Mas esse ano que começou jogando muito. Então, com o Tite, por isso que eu tô te falando. O Tite acertou. O Tite acertou. O Felipe, ele tá... O Tite acertou. Aí ele acertou a defesa. O time do Corinthians quase não sofre gols. E aí agora, no meio do campeonato, você perde a dupla de zaga titular, desmonta o time. Tem que adaptar o calendário brasileiro ao europeu. Imagina, gente. Tem que adaptar. Vai perder jogadores futebol, do mesmo jeito. Mas você não perde no meio do campeonato. Você consegue. Você perde antes de começar. Mas você perder antes de começar, mano, você consegue se programar. Exato. Os clubes brasileiros não podem perder jogador. Gente, o futebol... Basta amarrar bem o contrato, o futebol, gente. Basta amarrar bem o contrato. A gente paga a multa e vai embora. O futebol brasileiro... futebol brasileiro tá na contramão do mundo. O campeonato argentino é adaptado ao europeu. Todo mundo gente, o negócio mas estamos errados. Mano, nem interessa pra amarrar bem contrato, etc. Se você tem clubes aqui que estão quebrados... Mas é que tá, Sombra. Os clubes precisam vender. Pera lá, pera lá. Eu sou contrário a essa ideia, totalmente contrário. Eu acho que a gente não pode se render à Europa, não, cara. A gente já fez isso na época aí que fomos descobertos aí, você viu o que aconteceu. Não, é verdade. Não podemos nos render à Europa novamente. Vou falar o porquê. Sombrar, o europeu, ele começa o campeonato no ano e termina no outro, justamente pelo meio do ano dos caras seria o verão, tá certo? É o verão dos caras. Você pega ali o período de férias, o período em que a molecada tá lá querendo ir pra praia. Ai, pai, me leva pra praia. Aí a porra do moleque vai pra praia. Porque lá, na época de junho e julho ali, o cara tá curtindo o verãozão. E? No Brasil, esse período aqui, desculpa, você vai querer ter jogo no Natal? Você vai querer ter jogo no Ano Novo? Mano, não para, velho. O negócio é o seguinte, Sombrar, o negócio é o seguinte. O Brasil é 12 meses de verão. Não. Pelo contrário. Final do ano é sagrado. Quantos é ridículo. Hoje? É ridículo o campeonato começar em janeiro. Não chegou perto. 28, acho que foi a máxima. É ridículo, na minha opinião, o campeonato começar em junho de um ano e terminar em julho do outro. Eu vou te falar o que é ridículo. Amarrar bem o contrato, só pra fechar, Benja. O clube deveria amarrar bem o contrato. Aí você fala, mas o clube tá precisando de dinheiro. Óbvio, vai vender o jogador, mas o clube não pode ser refém de jogador nenhum. Amarra bem o contrato do cara, coloca uma multa aí que impeça o cara de poder sair por qualquer migalha. Não é tá assim, certo? E o clube tem que ser bem remunerado quando o cara for vendido. Ridículo, eu vou te falar o que é ridículo. Começa o Campeonato Brasileiro, 5, 6, 7, 8 rodadas, aí começa. Ô, Sombra, o São Paulo vai ser campeão? Não, não sei. Precisa ver quem vai embora agora, quem o São Paulo vai perder. Tá, o jogador já fez 6, 7 jogos. Ô, mano, o Corinthians vai ser campeão? Foi assim. Então, mas... É ridículo, cara. Ô, mano, o Corinthians vai ser campeão? Não, não sei. Precisa ver agora quem sai agora no meio, no meio da janela da Europa. RG, o Santos... E aí vai, a gente ridículo, tá louco. É os clubes brasileiros serem quebrados e venderem jogadores aí por qualquer quirela. O futebol brasileiro não pode mais andar na contramão. É óbvio que se você adapta o calendário europeu, não é que você não vai perder, vai continuar perdendo jogadores, isso é óbvio. Só que a janela deles do meio, né? Do fim do ano, cara, você não vai perder, você não pode fazer um campeonato. O Tite, no caso, que nós estamos falando do Corinthians em especial, como é que você quer cobrar do treinador se ele não sabe se amanhã, quinta-feira, ele vai ter a dupla de zaga dele, porque tá indo pra Europa, porque... E outra, além de perder, já começa o tumulto. E as janelas não batem. Não, lógico que não. Batem. E qual que se ferra mais? Qual janela que se ferra mais? Então, a gente não pode trazer de lá, mas eles podem. Pode levar. Além do que, ainda beneficia mais ainda eles. Mais ainda, brincadeira. Nós viramos um saco de pancada. O cara vem aqui, pega e vai embora. Então, okay. Mas pega e vai embora, porque os contratos são ruins. Os contratos não são ruins. Não são ruins, mano. Gente, se você tiver um contrato com o jogador por mais 3 anos e 50 milhões de dólares a multa... Mas 50 milhões de dólares... Você tem que pagar um salário absurdo pro cara. Não, pra fora do Brasil não, o senhor tá equivocado. Pra fora do Brasil, fora que estipula a multa, tudo bem. Você vai pagar... Esse cálculo é feito aqui pra transações nacionais. Mano, qual jogador assina um contrato hoje exigindo um valor de multa desse absurdo? Mas os clubes deveriam se unir e pegar e falar, então, bacana. Não, você se papo de união de novo. Ô, mano, às vezes eu falo com você, parece que eu tô vendo o Mágico de Oz. Não, não é Mágico de Oz, é porque eu sou um cara, não, pelo contrário. Vai o amor. Não, pelo contrário. Daqui a pouco eu vou falar, olha... É que eu sou um cara que ainda confia que o Brasil possa mudar. Vai nessa. Coitado, você tá mortinho, velho. Mas puxa uma cadeira, puxa uma poltrona naquela secretária. E vocês na mídia deveriam pensar igual. Daqui a pouco, mano, daqui a pouco... Falando e tá rindo. Você tá fazendo a gente perder esse tempo? Tô. É irônico. Você tá fazendo a gente perder esse tempo? É a verdade. Você tá de brincadeira. É que vocês são coniventes com essa situação. Coniventes? Eu não tô coniventes. Vocês são omissos. Estranho, você também é dessa geração? Acredita no futuro e tal? Ah, não. Tem... É outro disco. Ah, vai. Fazendo aqui, ah, então. Vai. Você não acredita que você não pensa igual nós estamos aqui no Brasil, o futebol precisa de... sobrevivendo. Fazendo estranho. Mano, o futebol precisa de mais girassóis. Flores amarelas, borboletinhas voando sobre o campo, pombas, podia todo jogo, podiam soltar pombas brancas. Pomba branca. Ah, mano, vai, dá meia hora de... Ó, o negócio é o seguinte, não, aí, tá vendo, aí você ofende. Não, mas não é disso, é de sangue. Não, vocês estão com o negócio aí. Mas dá meia hora de sangue. Vocês estão parecendo aquela mulher que apanhava do marido e falava, ah, mas ele é assim mesmo. Ah, mas não. Ele é assim mesmo, é sim. Mas eu tô falando pra mudar. Uma hora... Não, mim, mas é que tá. Aí que tá. Você não tá falando pra mudar, não. Tô falando pra mudar. Você tá querendo abaixar a calça pros europeus virem com a ferramenta. Não, senhor. Eu tô querendo que os clubes brasileiros não baixe se ferrem. A calça. Não é baixar a calça. E fala, usa o clube. Vem cá. Campeonato. Vem cá, o campeonato argentino. O campeonato argentino é adaptado ao calendário europeu? É. O campeonato chileno? Um monte de porcaria. Campeonato uruguaio. Não são suficientes. O único país que tá na contramão somos nós. Não, graças a Deus. Deve ter outros países. Não, então, graças a Deus. Então não reclama se amanhã. Então não reclama se amanhã o Tite perdendo uma leva só. O Felipe, o Gil, o Ralf. Mas até aí, ó. O negócio é o seguinte, mano. Você tem aqui, ó, quantas rodadas do campeonato brasileiro? 14, 15? Aí que tá. Pelo menos tivemos aqui durante 14, 15 rodadas esses jogadores que estavam atuando até agora. Agora, se você tiver, por exemplo, um alinhamento de calendário, a gente não vai ter esses jogadores nem nas primeiras rodadas. Ai, sim, não, mano. Vai ter, eles vão sair antes. Eles saem antes. Mas aí você, mano, tem um time. Mas não é melhor, mano? Sai antes. Mas você tem um planejamento. Mas você tem um que se inteligente. Mas gente, se planeja, não, pelo contrário. Ah, pelo contrário. Imagina o Palmeiras, Domênico Gato, perde lá 3, 4 jogadores antes de começar o campeonato. É melhor você perder esses jogadores no decorrer do campeonato, pelo menos você usou eles durante o período. Mas começa o time. Começa, você não pode repor, mano. Time. Mas você começa o time com o time fraco. O Mano tem razão nisso, sabe uma coisa? A Ponte, os poucos pontos que ela tem, porque o Renato Cajá tava. Sim. Agora ele saiu. Vem e aí? Se começasse antes, se começasse antes a janela, o empréstimo. Aí, Azedão. Vem cá. A gente começa com o time fraco, nós já somos fracos. Ah, eu sei, eu tô dizendo, esse argumento ajuda o Mano, né, mano? Não, mas aí que tá, gente. Mas é melhor você ter alguns jogadores aí de qualidade nas primeiras rodadas, e mesmo que você perca depois, você já utilizou esses jogadores, do que nem contar com eles desde a primeira rodada. Estranho, gente. Você acredita em brincadeira? Você acha melhor adaptar o calendário europeu ou você prefere a balela do Mano? Ah, sem dúvida tem que adaptar. É que você é outro submisso. Você tem cara de curtir aqueles 50 de cima. Ah, juiz, olha o 20, pô. Não tem como, não tem como você fechar a janela de contratação e deixar a de venda. Sabe quando fecha a janela da Europa? Não fecha. Em 31 de agosto, 31 de agosto. Só tem um mês. Ou seja, nós temos praticamente mais um mês de terrorismo, entre aspas. E os treinadores... Aí a gente depois xinga. Aí a gente vem aqui... Estão voando o Corinthians no janela caso. Europeia. Estão voando o caso do Corinthians. Vai. Janela de aí, zona. Aí o Corinthians perde lá dois, três caras importantes agora. Porra, o Tite tá de sacanagem. O Tite não serve. Aí o Palmeiras perde lá. Porra, o Marcelo, o São Paulo, enfim. A gente desce o pau nos caras. O que, que você quer que os caras façam? Mas você programa a tua empresa pra fazer um planejamento agora. Aí dá três semanas que o teu gerente fala assim, ó, meu amigo... Preciso ir embora. Aí tem outro gerente fala, tem que ir embora. Você tá morto. Domênico, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O Mano é o maior demagogo do rádio. Demagogo não. Pelo fato de eu lutar pra ter um Brasil melhor, você é demagogo? Então eu sou demagogo. Você luta pro Brasil melhor? Segue o jogo, sem fato. Depois, não, eu me recuso a continuar debatendo esse assunto. Não dá, vou vomitar. Não, deixa eu encerrar. Eu vou vomitar de ouvir tal bobagem. Ô, Dodô, não dá pra perder tempo com isso. Daqui a pouco eu te pergunto. Um abraço, Marcelo, tudo de bom. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É uma coisa. Tá certo, cara. Beleza. Não, é só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. A linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Você ganhou um kit Bozano, tá bom? Parabéns. Ah, tá... Ó, gente, que Deus abençoe vocês aí, tá? Eu quero mandar um abraço pra todos os amigos meus que jogam bola, que eu tô chegando na fisioterapia aqui, que eu tô com a coluna machucada, mas é do Black Hawks, lá um time que eu jogo lá do bairro. Ô, Tuga, você é um cara, gente boa pra caramba, Domênico, RG, todo mundo. Tamo vocês junto, aí, velho. Cara. É pô, um beijão no coração de cada um de vocês. Obrigado, aí, tá? Parceiro, que Deus abençoe vocês aí eternamente aí, tá bom? Tuga, um abraço. Você joga pôquer? Ô, Marcelo, você joga pôquer? Eu jogo só no computador, assim, naquele Poker Star, não sei se pode falar também, já falei. Ah, não tem problema, não tem problema. Então, olha, tá na hora de você sair do online e cair na vida real. Ouve aí. A Energia 97 e a Cassineira trazem pra você... Primeiro Torneio Energy Poker. O torneio de pôquer mais energizante de São Paulo, 19 e 20 de setembro, no Maxuni Plaza em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de 40 mil reais, cara, que demais! Vai, vai, vai, vai! Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. É isso aí, meu. Esse torneio vai pegar fogo. Você tem que participar. Acesse o site energypoker.com.br. É o primeiro torneio de pôquer da Energia 97 com realização da Energia e da Cassineira. É credibilidade total. E atenção, premiação garantida de 40 mil reais. Atenção. Premiação garantida de 40 mil reais. E já temos 300 inscrições. 300 inscrições, tá bom? Então corra lá, faça já a sua inscrição no energypoker.com.br. O torneio da Energia e da Cassineira vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro no Maxud Plaza, em São Paulo. E repito... Premiação garantida de 40 mil reais. E você fazendo sua inscrição antecipada pelo site energypoker.com.br, você ganha 3 mil fichas de bônus. É, 3 mil fichas de bônus. Fazendo antecipadamente, você já larga com 3 mil fichas a mais do que quem faz a inscrição na hora. Marcou? Então anota aí, energypoker.com.br. E o torneio vai ser muito legal no Maxud Plaza, aqui na região da Paulista, dias 19 e 20 de setembro. Ambiente clássico, né? Torneio de credibilidade com a marca da Energia 97 e da Cassineira. Torneio Energy Poker. energypoker.com.br. Vai bombar para quem gosta do poker apaixonante. Você não pode ficar de fora dessa. Chame seus amigos. Conte pra eles. Eles ainda não sabem? Informe. 40 mil de prêmio garantido. É demais, não é não? Estádio 97, trazendo agora... Olha, a Vó Olímpia hoje fez uma entrevista sensacional. É incrível. Ô, vó! Você tá bem demais com o entrevistador, hein? Você viu? Olha, a produção que conseguiu essa entrevista, viu? Obrigado, viu, produtor? É. É. E tá metido esse entrevistado, hein? Tá, né? Não é, não? É, tá. Olha, cada vez tá com mais dinheiro. E fazendo inimigos. Verdade. Vó Olímpia Leite desnatar o show. Hoje eu vou conversar com um radar da Marginal. Tudo bem com você? Ah, hoje vai ser bom, hein, véia? Tá faltando convidado? Interrogação! Na verdade, não. Eu chamei ele porque dá polêmica. E polêmica eu aprendi que dá ibope. Meu Deus, o que que eu venho fazer aqui nessa merda? Seu radar, conta pra vó, como é que estão as coisas, hein? Devagar. E aí, tem multado muita gente? Não, é claro que não. A galera passa acima da velocidade e ele não multa. Ele manda uma carta de parabéns assinada pelo Rubinho Barrichello. Olha como você me enche o saco, viu? Radarzinho, fala pra vó, você tá bem? Tá tudo muito bem. Em 3 dias do mês passado, atingimos a meta. Também? Só eu tomei 8 multas, meu Deus! A próxima que você me der, eu vou jogar um cavalo de Troia bem no meio do seu rabo. Se você seguisse as leis do trânsito, não receberia multa. Ah, eu vou seguir sim! A sua mãe, aquela gostosa! Otário! Radarzinho, fala com a vó, deixa ele pra lá. Qual que é o seu maior medo? Ser rebaixado pra câmera de segurança em alguma loja de conveniência em Carapicuíba. Meu Deus, que medo, medo, medo, medo. Porra, café, velhinho, porra! O que foi isso? Ai, é o Domeniquinho, viu? Ele, além de ser viciado em café, vive se esfregando com os outros bonequinhos de pano macho por aí, viu? Ele gritou acima dos decibéis permitido. Vou multar. Multar o quê? Porra, multar o quê? Ai, ai, meu Deus! Outra multa. Que louco, hein? É multa atrás de multa. Ninguém aguenta mais. Mas você só multa velocidade, não é? Pra atingir a meta vale tudo. Multa onde, porra? Cadê a multa, café? Porra, café, meu Deus! Ai, ai! Bom, telespectadores do rádio, eu vou ficando por aqui, viu? Que pena, como o programa passa rápido, né? Passou rápido. Multa pra senhora. Isso mesmo, multa essa velha. Vamos tirar esse programa do ar, meu Deus. Vó Olímpia Leite desnatar o show. Muito bom, muito bom, muito bom. Bela criatividade. Esse rapaz aí, esse rapaz. Agradecer ao diretor Bernardo Veloso. Oi. Esse rapaz fala, porra, velho, café. É um rapaz que tem lá, é um bonequinho meio doido. Vou processar a senhora. A gente pegou o bonequinho na rua pra arrumar, ele tava sem... Peraí, que a senhora disse? Tava sem a rodinha. Oi? Que transa com bonequinho de pano. É, não é, é porque a avó tem vários bonequinhos lá, né, dos manipulador, né? Ah. Porque o bonequinho... Que são os marionetes? É, alguém mete a mão por trás. Os fantoches. Os fantoches. Então, fico, e esse bonequinho aí, ele fica junto com os outros machos lá, se esfregando, viu? Você tá brincando? É verdade. Esse boneco? É. Esse fantochezinho? Esse fantoche fica de verde. Vou falar o que tá esfregando na casa da véia. Esse fantoche verdinho? É, fica mesmo. Mas ele é bonitinho, adoro ele. Eu vou falar o que tá esfregando já aqui. O sucesso do programa é ele. Vou falar já. Fantochinho de oclinho. É. É só botar a mãozinha por baixo que ele se mexe todo. Põe a mão aqui, ó. Ai, ai, ai. Esse é o Estádio 97. Ô, Narigudo, vamos falar da S. E todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel, não é? Bom, vou te dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Além de localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam essa de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. Esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração pro Alan Horn, um beijo pra Paula Gil, pro Guilherme, lá grande corintiano. E um abraço especial ao Rafa Horn, que foi pai de novo. Semana passada, em mais um filho, mais um corintiano no mundo aí. Mabruk, Rafa Horn! Boa, boa demais! Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando, tá rolando o pernil do Estádio 97. Agora, lá na frente da padaria Leão 13. É, o pernil do estádio. Quer comer o pernil? 250 pessoas ouvindo o Estádio 97 passaram já, pegaram seu pernil. 250 pessoas! Esses mordes de fome. Será que é isso? O cara passa... 250 pessoas passaram com seu automóvel lá. É gente, hein? Hã? É gente. 250. Muita gente. Você tá ajudando mais gente que algum governo. Então passa por lá, Zona Norte, na padaria Leão 13, em frente à padaria, né? Que fica na rua Sora Orangélica, esquina com a Leão 13, no Jardim São Bento, perto da Brasleme. O Motinha tá por lá, com o famoso pernil dos estádios de futebol. É o pernil do Estádio 97. Passe por lá e confira. Será que o Mota é? É. Pega o pernil do Mota, tá bom? Vai por lá. Agradecer também o apoio da galera da padaria Leão 13. Eu também agradeço que eles compraram a camisa da Luz. Eles pagam o salário de um jogador. Você tá de brincadeira. Toda padaria compra uma camisa de um jogador e paga o salário dele. É mesmo? É um marketing. É legal esse lance aí, né? De saber quem compra a camisa do seu clube. Isso foi uma campanha do Luiz Paulo Rosenberg. É muito boa a campanha. Somos todos Lusa. Parabéns, Jacobo. Sabe por quê? O Luiz Paulo falou pra mim, eu fiz uma aposta com ele que eu não acredito. Que em 2020, a Portuguesa vai disputar a Libertadores. E eu assino embaixo. Sabe por quê? Ele falou pra mim. Vou te falar uma coisa: teve três padarias. Sabe o que foi feito no intervalo do último jogo? Deixaram com duas camisas e imprimiram mais duas pro jogador poder usar. Cada tempo, quando passa de 11, o jogador joga com o nome. Assim você fez com restaurantes. Pizzarias. A cada padaria paga quanto pra pôr um? Uns dois, três contos, que é o preço de um salário aí de um jogador de Série C, vamos falar a verdade? Ah, entendi. Um jogador de Série C, acho que, na é minha pouco, opinião, é tô falando de orelhada, o Bolívar... Mais que isso, a família do padeiro... É, o padeiro não aguenta. Ah. O Bolívar deve ganhar mais na Portuguesa. Ah, mas o dono da padaria não dá muita satisfação pra família, não. Não dá. Não dá nada. O Bolívar deve ganhar uns 10 pontos. Esses portugueses patriarca não é satisfação, eles, não. É, mas ele só... Guarda dinheiro no colchão. Eles só trabalham, velho. Ô, oh, não dá pra vocês comprarem uma camisa da Luz, escrever Estádio 97? Vai você lá comprar. Que é rádio? Vocês? A rádio? Aí você ora, compra lá, pô. Estádio 97, ah, vai lá. Vai pedir pra Dilma, que fez esse país pra homem. Oh, vai... A Dilma não. Não, melhor ainda. Ô, mano, compra lá, coloca sua cara na camisa. Não, vai lá em Minas e pede lá, ué. Pro Galo? É, mano. Pro seu jogador. É, pede pro mano, que acredita num país melhor aí, ó. Mano, sua cara na camisa. Mas lá, projeto padaria por um país melhor. A gente, eu e a Luz. Você não acredita num país melhor? Mas o mano... O mano acredita. O mano chegou pra mim ano passado e falou assim, puxa vida, eu botei uma meia na minha chaminé no Natal e Papai Noel não trouxe meu presentinho. Não, mas vocês estão falando mal, mas eu falei, esse ano eu vou me vestir, vou lá na Vila Maria, eu vou de Papai Noel. Mas eu acredito sim, cara. Você não acredita num país melhor, eu não posso ter filho, eu não posso ter nada. Olha, mas se eu não acredito, eu vou querer. Peraí, RG. Eu vi os candidatos da prefeitura. Se eu não acreditar, pera, gente. Se eu não acreditar num país melhor, eu não posso ter filho. Porque eu vou querer o quê pro meu filho? Algo péssimo? Algo ruim? Não. Se eu tiver filho um dia, vai ser pensando que eu vou ter um mundo melhor. E se eu não acreditar no país que eu vivo, eu tenho que morar fora. Exatamente. Faça menos filhos, que a chance do seu filho se ferrar nesse país é enorme. E, ó, atenção, corintiano. Atenção, corintiano. É isso mesmo. Vamos aumentar nossa torcida. Todo mundo só no pelo. Tamo junto. Todo mundo fazendo isso. Você é louco. Vamos aí, você é louco. Temos que aumentar. Temos que aumentar a nossa torcida. Você é louco. O negócio é o seguinte. Temos que aumentar a nossa torcida. Você é irresponsável. Corintianos, vamos aumentar nossa torcida. Ficam dando asa. Cada corintiano tem que ter no mínimo 10 filhos, velho. Quem acreditou e se deu mal foi o Flamengo, né? O quê? Vai perder o Guerreiro por 3 jogos. Flamengo? Por quê? Pra seleção. Vai perder pro Peru. É, velho. Fala, estranho. Peru entrou. Ô, mano. Fala, estranho. Ô, mano. Tá falando. Fala, então vai falando. O que você achou da declaração do Cássio sobre o maior rival do Corinthians hoje? Não, o Cássio, ele falou que o maior rival do Corinthians hoje pra ele é o São Paulo. É, o Elias já falou outro dia também. Não, é que Corinthians e São Paulo, ele tem decidido mais títulos. O Palmeiras, ele passou um perrengue aí durante algum tempo. Aí o Palmeiras conseguiu chegar durante algum período em alguns momentos decisivos de alguns campeonatos. Corinthians e São Paulo se enfrentaram mais vezes. Mas isso varia, eu acho que depende muito da geração. Não, mas é que tá, os jogadores, Benja, eles podem achar isso. Ah, pros velhos, eu acho que é Palmeiras pra, e Corinthians. Pra mim, não, mas, pra mim, ó, eu sou um cara jovem. Palmeiras. Mas isso muda. Ah, mas você tem 46, né? Mas então, eu sou um cara 45. Jovem. Você já passou. Mas o mano é novo, e pra você, mano? Você que é um cara mais novo. Eu acho, Domênico, Corinthians e Palmeiras é o maior clássico. Eu acho o clássico mais legal. Eu acho mais legal. Mas, por exemplo, os jogadores que estão atuando hoje, pra eles é natural que eles pensem que São Paulo é mais rival e tem uma rivalidade mais acirrada, justamente pelo fato aí do Corinthians e São Paulo terem se enfrentado mais vezes em momentos decisivos. Então, mas isso muda, isso é, cada período muda. Não, mas aí que tá. E o Corinthians e Santos já num período. Eu tô falando com relação à visão dos jogadores. Historicamente, na história, Palmeiras e Corinthians eram os maiores rivais. Você vai pegar, remontar os idos de 40, 50, 60 e 70? Era. Mas aí a coisa foi mudando, principalmente a partir de 2000 e no final de 2000, o Palmeiras e o Corinthians disputaram grandes campeonatos. As Libertadores, né? Finais. Mas só que acontece esse negócio mais... muda muito, gente. Só que depois. Mas só que o que acontece é o seguinte: depois, o Palmeiras, na década de 80 e depois nos anos 2000, perdeu o protagonismo. Um pouco dos anos 90. Perdeu o protagonismo? O Palmeiras perdeu o protagonismo. Ele voltou em 92. Tanto é que o Palmeiras, até os anos 70, era a segunda maior torcida do estado. Aí, deixou de ser a segunda maior torcida do estado. Então é natural que, com o crescimento da torcida do São Paulo, principalmente entre os jovens, é natural que entre os jovens, hoje a maior rivalidade vai ser entre São Paulo e Corinthians. Isso é normal, é natural. Se você for pegar aí uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa entre maiores de 40 anos de idade, vai dar Corinthians e Palmeiras, isso é normal. Mesmo porque se você for nas escolas, entre os jovens, você vai ter um número muito maior de corintianos e são paulinos do que de palmeirenses. Então é natural que exista essa rivalidade maior. Se você for pegar entre mais jovens, você vai ter uma rivalidade diferente. Principalmente a geração desses jogadores que estão aí dando declarações. Mas a gente tem esses jogadores dando declaração, eles são mais novos que todos nós que estamos aqui dentro. Eles chamam o Corinthians de Corinthians Futebol Clube? Eles mal sabem quem é o nome do clube. Eles não estão. Quem falou Corinthians Futebol Clube? Não, então, o Gustavo Neri falou. Não, ele falou Sociedade Esportiva Corinthians. Então, pior ainda. Não, mas quem quer falar do Corinthians não foi o Gustavo Neri. Foi o Corinthians Futebol Clube. Os Amorosos também falou que o Amoroso foi o Corinthians Futebol Clube, não falou? Então, vocês acham que o jogador tem noção de história de clube? Você não sabe nem o nome do time que ele tá indo, porra. Mas é que tem, que o cara quer agradar, e o cara muitas vezes ele tem o quê? De Amora, velho. Fala só Corinthians, você pode Palmeiras, São Paulo. Você tem um depoimento legal pra dar aí, não tem? Um recado da Câmara dos Vereadores aqui, que é o seguinte, olha, a Câmara não poderia deixar de agradecer a população de São Paulo. Graças à participação de todos vocês, o Câmara no seu bairro tá sendo um sucesso, hein? E sabe o que é melhor? Você ainda pode participar, hein? Por isso, confira as datas das sessões plenárias do seu bairro em www.câmara.sp.gov.br. Sua presença é importante para melhorarmos ainda mais a cidade que tanto amamos. Participe, queremos ouvir a sua opinião. Câmara de Vereadores de São Paulo, cada vez mais perto de você. É isso aí, vamos a mais ouvintes. Não, peraí, deixa eu ler uma notícia, tô vendo no Globo agora. Olha aí, Dodozito. Oi. Voltada para o público feminino, uma agência de strippers e gigolôs masculinos tem visto o seu negócio prosperar. Com pacotes de até R$70 mil, a Cowboys for Angels de Las Vegas prepara para abrir uma filial em Londres. Está contratando novos talentos. A companhia dos rapazes custa cerca de R$1.400 por hora, tendo que a cliente só pode contratar no mínimo 2 horas. Uma noitada custa R$9.800. Um fim de semana, R$25.800. Porra! E um pacote de uma semana, R$70 mil. As clientes da agência costumam ser mulheres bem-sucedidas profissionalmente, como advogadas, médicas, juízas e executivas de grandes empresas, geralmente na faixa dos 40 anos e recentemente divorciadas. A popularidade da agência cresceu desde que o reality show Gigolos entrou no ar. No programa, os rapazes fazem sexo com as clientes. Mesmo assim, Garen James diz que o sexo é simulado na televisão. Nós não vendemos sexo. As mulheres pagam pela companhia masculina. O que fazemos é 100% legal. E aí tem as fotos aí dos caras, aí, ó, tudo cara saradão e tal. 70 pau uma semana. E elas estão, ó, que tá tanto sucesso aí, tá no Globo. Tanto sucesso. 70 pau uma semana. Pra ficar com o cara. E que tá que tanto sucesso em Las Vegas que estão abrindo uma filial em Londres. Olha isso. Mano, você. É. R$70 mil. É. Uma semana. E não é pra lá, é pra cá. Você aceitaria? Ó, você tem que ser, você tem que ir de cowboy, de... Quanto que é isso? Não. R$70 mil. Ah, eu já tenho a Domênica de graça já. Deixa eu falar, pra essas velhas que estão querendo jogar dinheiro fora. Não é velha, 40 anos. 40 anos não é velha, não. As mulheradas que estão querendo jogar dinheiro fora. As que estão se divorciando. Ê, mano, hein? Por menos que isso, aliás, 1/7 desse valor, se você for pra determinado país, você compra uma pessoa. Em alguns países você compra alguém por esse valor. Um sétimo desse tanto aí que você falou. Tá, mas é verdade. Alguém, rapaz. Compra alguém, velho. Compra alguém, mas é verdade, gente. A minha, você não respondeu o que eu te perguntei? O quê? A mulher te pagar 70 mil reais pra você ficar uma semana com ela. Mas tem que dar nota ou é sem nota? É com nota ou sem lógico, nota? Lógico, é com. Com nota? Falou, como não, se faz, não. Você é sonegador? Não, não. Ah, eu não curto esse negócio aí, prostituição, não. Não, não é prostituição. Ah, não, não. Ah, colocaram uma moldura do lado do puto. Por favor, falou, eu preciso chamar uma pessoa mais sincera aqui. Ô, produção. Oi, Benito. Que foi? Ô, produção, é não, precisa, barulho, oba, não precisa ser 70 mil reais, não. Pra você... Trintinha. Bah, 10 mil reais uma semana. Oh, tô dentro. Vou dizer uma coisa, tô pra dentro. Você. 2 mil reais uma semana. Tô dentro. Mas, gente, vocês não podem Benjamin, banalizar. Benjamin, Benjamin, salada Benjamin. Lá no Dizzy. Vou dizer uma coisa pra você. 70 mil uma semana? É. Acho que até minha esposa ia fazer o carro. Vai pro inferno, pô. Você tá louco. Não, mas, até gente, ela fala, vai lá uma semaninha lá, você tem tinha no bolso, pô. Tá de brincadeira, pô. É verdade, eu vou mesmo, é verdade. Eu vou mesmo. Eu vou botar novo. Lógico, eu vou botar novo. É que vocês estão ligando. Já minha mulher ia falar, vai lá, filho. Mas, gente, vocês estão ligando com esse assunto, vocês não podem banalizar, vocês não podem banalizar o sexo. É verdade, pô. Se coloca no lugar do cara, por exemplo, você chegou, tá pensando... Não, mas chegou é de novo o demagogo. Demagogo o não, é a verdade. Por exemplo, Domênico, você tá pensando ali, você tá pensando que tá chegando ali uma Sharon Stone. 70 mil reais. Tá pensando que tá chegando uma Sharon Stone? É muito dinheiro, você tá pensando que tá chegando uma Julia Roberts, mano? Daqui a pouco chega aí o Bono, tá ligado? Você vai exigir que a mulher seja bonita. Chega aí o Bono. Um mês, 280 pau, se pegar uma semana. Um apartamento aí, você pode. O dinheiro não é tudo. Em um mês. Pô, e não é pra cá, é pra lá. É, pra enfiar. É, não é pra levar. Apesar de estar parecendo aí um cara puritano, coisa que eu também não sou, porque eu não sou exemplo. Pra nada, pode fechar por 70, pagar 10 por lá e não tem lugar. Você pega lá, por exemplo, uma situação dessa daí. Tanto pra mulher quanto pro cara. É um negócio muito fútil, velho. Você vai chegar lá, vai tirar a roupa, vai transar com quem você praticamente nem conhece. Vai ficar uma semana com uma pessoa que você nem conhece. Numa dessa, a mulher tem bafo, mano. A mulher cheira mal. Ou o cara cheira mal, o cara tem bafo. Pra mulher também é ruim, mano. Ó, esse bagulho aí, ó, você tá de brincadeira, mano. Vocês estão, tipo, jogando a essência humana na lata do lixo, cara. Vamos aos ouvintes, 3284-7097, oferecimento do grupo S. Construindo com valor, Eliar, muito além da partida, Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá passando o avião, tá passando o avião. Anota aí, esse avião que te leva pra ver YouTube em Barcelona. Só o estádio 97, só a energia te leva para ver U2 em Barcelona. Exclusividade da Energia 97. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal, Dodô? Opa, e aí? Estou achando. Alô? Alô? Quem fala? Fabrício. Consegui. Opa. Ô, Fabrício. Alô? Beleza, mano. Tá ruim a ligação, você ficar muito empolgado aí, não sei não. Não mosca, não. Ah, né, que tudo no Bluetooth do carro. Fabrício, então, Fabrício do quê? Vamos lá, Fabrício do quê? Fabrício Costa. Fabrício Costa, que mais? Só isso, Fabrício Costa. Quantos anos, Fabrício? 32. RG 3.2 hoje. Mas ele só tem essa linha de produção aí? Por quê, cara? Como assim, Angel? Como assim? Você não, Fabrício Joelho. Boa. O melhor do programa é a risada do Carlos Alberto. Parabéns, Carlos Alberto. Obrigado, por favor. Qual é o bairro aí? O bairro? Santana. Lá do lado onde tá o. É, o Pernil. Tem Pernil pra nós aí. Eu morei na Alfredo Pujol. Ah, tá, eu moro do lado 237. Pô, falar nisso, ô Domênico, o Marcos Paulo Reis, meu amigo, mandou uma pergunta pra você. Se por 70 pau, você também falaria que te amo pra mulher? Porra, velho, 70 mil? Pô, o 70 meu amigo... mil, Benjamin, é 10 mil por dia. Por dia, 10 mil você falaria dia. Te amo pra mulher? Porra, velho. Meu amigo, mais o quê? Meu amigo Pão do Ovo morou na Zuquim 53 também. Ele morou. 10 mil, vocês estão loucos, velho. Você sairia de mão dada no shopping? É uma semana. Abraça. Pô, é nós aí. O Dodô? Nós, fio. Você tá louco. Ô, Domingo, quando você era novinho? E a Lei ia falar pra você: pode ir, Dodô. Pode ir. Você acha que a Lei ia falar? Vai, velho. Ah, ela ia falar agora. Assim, vai lá. Ela ia te levar de carro. Traz o dinheiro pra nós aí. Deixa eu te fazer um questionamento. Tá louco? Quando você era novinho? E ó, faz um mêsinho aí. Não tenta fazer uma semana, não. Já vamos já arrecadar, já que vai, filho. Pega a grana aí, filho. Você acha que ela ia te levar? Pega antes. Você acha que ela ia te levar de carro? E ó, como ela é advogada, ela faz até um contrato lá pra nós. Faz tudo certinho. Pra não ter problema. problema, filho. Você não tem escambau, né? Ah, eu queria ver a cara da Lei agora ouvindo o programa, velho. Sensacional. Quando você era novinho e trabalhava em rádio, você ganhava muitos presentes? Ganhava. Coisa boa? Ganhava? Não, dinheiro não, mas ganhava. Mas presentes assim, ganhei de garbo e elegância? Ganhei muitos presentes. Que coisa, hein? Você era o gigolô, Domingo? Não. Eu trabalho em rádio, que gigolô. Ô, mas velho, você nunca fez uma pontinha assim? É. Não, que pontinha? Eu já fiz, já. Você já fez e consumiu. Fora de pontinha. Ô, oh, nós estamos onde? No bairro? Onde tá? Já foi. Ah, foi. Tá aí. Bairro já foi. É o time, tá? É o time. É, aqui, fala. Tricolor do Morumbi! Ih, rapaz. Opa! Tá gritar, não? Tá animado. Tá no Bluetooth. Tá ruim essa ligação. Tá no Bluetooth. É. Tá certo? Ô, vai ter bombando aqui, ó. O Marcelão tá mandando um abraço pra vocês aí. Ô, amigão, tira do Viva Voz, mano. É, velho. Quem tá mandando um abraço? Mano. O Marcelão, tô mandando um abraço pra você. Pô, Marcelão, velho, manda um abração pra ele. Gente, de boa. Marcelão, grande Marcelão. Arruma essa ligação. Em São Paulo, se você botar no Google Marcelão, de cara vão aparecer 2 milhões e 750 mil. Fácil. Pronto, tira ele, Viva Voz. Ah, agora sim. Oh. Aí, Fabrício, Tricolor vai jogar, não vai ter Luiz Fabiano. E aí, como que você monta esse time sem o Luiz Fabiano? Ah, cara de égua total. Ah, maravilhoso. Chuta pra frente e tenta fazer uma coisa sem recuar pro Rogério Ceni, né? E não joga o Pato também, né? Por causa da questão contratual, né? Ah, mas o jeito é não ficar recuando toda hora pro Rogério Ceni, jogar o cara de égua lá pra correr e torcer pra o braço e sacolar o bonde de galinha, né? Galinha é tua irmã. Santurião, cara de égua, maior atacante do mundo. É craque, Santurião. Aí eu posso chamar de galinha, viu? Só a avó tem permissão. Tem a Lourdes aqui, não, ó. Não, porque a senhora é expert no tema. A senhora é uma galinha velha. Quem é a Lourdes, vó? A Lourdes é a galinha. É minha galinha corintiana. Mas você cria galinhas, vó? Sim, é só ela, só. É? Na verdade, é a quarta geração. Então você galinha. Peraí, você cria galinha, você tem um bonequinho de pano. Tem, no programa, né? Você tem um programa. Mas ela é corintiana, porque eu gosto. É o que o mano fala. É com amigo, né? Aquele bonequinho de pano que você leva lá no programa, no Vó Olímpia Leite Show... Ele é meio afeminado, viu? É meio afeminado aquele bonequinho, não é? É, com certeza. Nada contra. Não, ele nada, muito nada pelo contra. Contrário, eu acho bonitinho, né? Não é não, mas ele é engraçado, não é não? Ele é, toma café e beija homem. Nada contra. Não, mas é que ele é engraçado. Eu sei, ele é engraçado. É, ele tem uns hábitos estranhos, ele fica tomando café. Ele senta, ele toma e senta, é isso mesmo. Ele senta e toma. Pior que ele traz, a avó traz o bonequinho de pano pra gravar o programa. É. Eu vi agora ele passando indo pra cozinha tomar café, o boneco de pano. É ele mesmo. Ele fica lá, olha, suja tudo o paninho, tem que toda vez passar canto. E é verdade que ele se descostura, a senhora tem que costurar no fundilho? É, costura. Aí, mas ali toda hora descostura. Costura no fundo. Ali, no fundilho até deixa. Ele abre no fundo, o bonequinho tem que costurar. E esse Luiz Eduardo é bom? Eu não sei se ele é bom. Mas que ele fala de Taça Selic, mas ele fala, ele fez economia. Olá, tudo bem? O cara já tava preparado pra encerrar a carreira. Não. Já tinha feito até faculdade. É mesmo? Ô, velho, deixa eu falar. E aí chamaram o cara pra jogar bola no São Paulo. Um zagueirão que chega no meu time falando de economia, de 28 anos já... Não sei. É bom. O Cacá é um cara esclarecido e joga bola. Eu não quero dizer que ele é um craque, mas eu não quero fazer nenhum comparativo, mas é assim, o Sócrates era médico. Falava bem. O Sócrates era médico. Tostão. Pô. Tostão também. Tostão médico. Mas naquela época o salário do jogador era quanto? Hã? Cacá era um cara esclarecidíssimo, estudado. Não, mas o Cacá não tinha formação. Mas ele era estudado. Não, mas o Cacá não era formado. Ah, o Paulo André do Corinthians é um cara super... Paulo André, o cara geralmente quando ele chega com esse rótulo... Mais com o Paulo André. É, mas o Paulo André teve uma boa fase. Teve. O Paulo André ele jogou bem. Mas ele pinta melhor que joga. O cara quando ele tem talvez esse rótulo aí de ser um cara mais culto, ele sofre uma pressão quando ele joga mal. Aí vão falar, tá vendo? É. O tema do cara é falar de taxa Selic, é falar de taxa de juros, gente. O programa tá rolando, gente. É que o bonequinho tá doido aqui atrás. É, então, o cara geralmente quando ele tem talvez essa moldura, é complicado, né? Porque o cara começa a jogar mal, erra um passe, o cara lá vai falar de taxa Selic, vacilão. É. Vai falar da taxa de juros aí que não baixa, vai falar de inflação. É complicado, né? Se ele jogar mal, vão pesar na dele. Era igual o zagueiro lá do Corinthians. O poeta, o Paulo André. O que pintava. O pintor, os caras mandavam ele pintar. Ô, Fabrício, mas olha... Vai voltar, estudar depois que para vai de voltar, jogar, né? Vai voltar o Bruno, lateral direito. Vai voltar o Wendel, quando se machucou, tava bem. Tem tudo pra fazer um grande jogo, entendeu? Só tem que voltar e esperar o Allan Kardec também dar uma ressuscitada aí, que tava machucado, já voltou a correr, né? Vamos aguardar, mas eu acho que, primeiramente, São Paulo devia trazer um zagueiro de confiança mesmo, que tá complicada a situação, viu? Mas não tem como trazer agora zagueiro de confiança. Você vai trazer de onde? Da base, puxa, de algum lugar. Da base? Parta, qualquer lugar, mano. Como é que você vai confiar num moleque zagueiro? Não, mas, é garoto que é da base, que, confiança, que zagueiro, não existe. Confiança da base? Não existe zagueiro novo de confiança. Só o Breno, quando veio. É um na história, eu não lembro de nenhum. É difícil. Moleque, cara, que joga muito de zagueiro é difícil, cara. Um garoto, difícil. Aquele Alex Silva também não foi? Defesa tem que. Sim, mas o Alex Silva. Já tinha uma rodagem. O Alex Silva, ele já tinha rodado pela Ponte, pelo Irati. Ah, é? É. Sabia não. O Alex Silva estreou no São Paulo, ele no começo não foi tão bem. Ele chegou a ser expulso num jogo, não sei se foi jogo de estreia, o segundo jogo dele. Foi criticado, depois engrenou, foi bem, não é a coisa não. Você tem que trazer o um moleque quando você tem a defesa ali bem, ou pelo menos um cara ferradão ali, velho. Que é o caso do Felipe junto com o Gil no Corinthians. Essa coisa, entendeu? De dizer que a base é a solução de todos os problemas, eu sinceramente não acredito. O time tá sem dinheiro, não tem recurso. Todo mundo fala que um dia o Solar vai pra um lado, vai pro outro. Sabe, dá uma insegurança pra gente. Uma coisa é você subir o moleque pro meio, o moleque pra frente, entendeu? E outra é você subir zagueiro e goleiro. Zagueiro e goleiro é complicado. E volante. Domingo eu tava vendo antes do jogo Flamengo e Santos. Eu não vi o jogo, mas eu vi o antes do jogo. E tava passando uma entrevista com o Juari. Né? Grande Juari. Nunca na carreira dele marcou o gol contra o Corinthians. É. Nunca marcou. Nem no São Paulo, nem no Santos. Quando ele jogou. Como assim, nem no Santos? Quem São Paulo? O que tem a ver com São Paulo? O Juari cansou de fazer gol. Você tá vendo? O Juari, quando jogou no São Paulo e no Santos, mesmo. O Juari nunca jogou no São Paulo. O Juari não jogou no São Paulo? Você tá louco? Ele fazia gol no São Paulo e não fazia no Juari. Tá louco, jogou uma época no São Paulo? Nunca. Juari, eu lembro. Mas tinha certeza que ele jogou. Bom, não. Tô me confundindo, mas o Juari, a carreira dele inteira nunca marcou gol no Corinthians. Ele fazia no São Paulo. No Corinthians, não. Não, tinha certeza que o Juari jogou uma época no São Paulo. No Palmeiras ele fazia. Ele fazia e corria pra bandeira. O Evair jogou no São Paulo. O Evair jogou. É. Jogou um pouquinho, mas jogou. E o Ataliba que fazia no Corinthians. Mas aí, velho, eu tava assistindo a entrevista do Juari, e por mais que naquela época o Santos tenha judiado de São Paulo, até chegou na final e ganhou naquela melhor de 4 pontos, né? Foram 3 jogos sensacionais, inclusive, né? Mas o Juari falando, olha, eram os meninos da Vila, né? Um time que ficou rotulado como os meninos da Vila. Mas ele falou assim, mas eram os meninos lá na frente. Não, do meio. Do meio pra frente. Mas tinha os velho. Sim. Que segurava a Marimba lá atrás. Aí tinha. Tinha o goleiro Vitor. O Santos era. Lá atrás era Vitor, os velhão. Tinha Nelsinho Batista. Gilberto Sorriso. Ailton Lira. Clodoaldo. Sim. Ou seja, então assim, marcou por ser meninos da Vila, porque tinha lá na frente tinha Pita. Tinha Nilton Batata, tinha o Juari e o João Paulo. O Santos era 4-2-4, né? Então aí, quer dizer, jogou durante um bom tempo 4-2-4 e depois 4-3-3. E aí fazia. A frente, sim. A frente era uma molecada danada. Agora lá atrás, só. Mas tinha que ter o suporte dos velhos. Outro dia lembraram. Ah, lembra quando tava o Cilinho. Mas aí, olha, subiram na base e foi uma enormidade. Pegou da base e foi um sucesso. Os menudos, né? Só omitiram que o São Paulo tinha Oscar, Danilo Pereira. Exatamente. Pita era e igual. Careca. Só omitiram isso. O gol era o Gilmar, não era? Na época, parece, mais lá atrás. Era tudo bem. É que o Gilmar ainda era mais jovem. Não, mas era um cara que vinha do Inter. Já vinha do Inter. Porque antiga, era isso, você metia a bola pra molecada lá na frente e ninguém segurava. E sabe por quê? Porque a molecada apanhava lá na frente, aí o time adversário encontrava os velhos lá atrás. Time jovem mesmo. Zagueiro é difícil. Cara. Sem muito acréscimo, sem quase nenhum acréscimo de jogador velho, foi o Santos de 2002 e que deu certo. Ah, sim. E esses últimos foi uma raridade. Mas tinha um louco no gol, não é? Mas não importa. O Costa. Mas em quantidade, mas era jovem. Sim. É em quantidade, sim, porque são sete, oito jogadores. Você não lembra um jogador experiente. O Léo não era tão velho. Léo era novo. Só uma informação, o jogo do Santos e Corinthians vai ser na Vila, viu? Não deixaram ir pra Paquembu. Eles estão na cara. né? Mas era novo. Eram ô, sete, Fabrício! Sempre sete. Opa. Jogadores. Então, ó, São Paulo aí. Você, como que é? Escala o tricolor pra domingo agora. O Osório ligou agora, deve estar ouvindo pro estádio 97 agora. Ele falou: pede pra esse tal de Fabrício escalar o São Paulo pra domingo. Tá, vamos lá. É, cara de cavalo na frente. Não, mas começa pelo goleiro. Ah, tá bom, Rogério Ceni. Ele começa de trás pra frente. Não, que... Vai, Rogério Ceni. Não é mesmo? Toloi. Sei lá, mano. Chama uma galera aí. Até agora também. Chama uma galera aí. Não sabe nem escalar o time. Que fase. Chama a galera aí. Chama a galera aí. Que fase. Tá certo. Eu tô emocionado pra falar com vocês, que eu escuto vocês, meu, desde mil anos. Nunca tentei ligar. Eu falei, vou tentar ligar agora dessa vez. Puta, eu tentei ligar e consegui, entendeu? Tô super emocionado, vocês, tipo, fazem parte do meu dia a dia no trânsito, tipo, ouvindo vocês mesmo. Vocês fazem o meu dia, ó, na volta do trânsito prestante, uma coisa melhor, que o trânsito São Paulo é caótico, né, meu? Tá certo. É, agora eu vou ter que desligar, meu, tem um CT na minha frente aqui. Ixi, ó. Desliga, cara, cuidado, caótico, cuidado. E só pra falar, mandar um abraço aí pro Marcelo, pro Cláudio Souza aí. Acelera, né? Pra galera aí do Itas, que trabalha comigo aí. É nóis aí, desligar. Ei, meu, tio, fui. Chupa, tchau, mano. Valeu, vai pro tchau. Inferno. Ó, isso eu não sei se já mudou isso, mané. Aí, mas ó, agora, pra quem anda em faixa de ônibus, se não me engano, a multa vai ser gravíssima. Ah, sim, tá louco, até já isso agora. Já mudou. Pra quem for pego em faixa de ônibus, multa gravíssima. Até isso agora. Eles só sabem tomar dinheiro, melhoria que é bom. E o Romário postou no Instagram dele agora, que ele acabou de receber do Banco Suíço, BSI, a confirmação que aquela suposta conta bancária de 7 milhões e meio, o nome dele é falsa. É falso? Daí ele publicou o documento do banco... Falou que, ó, aqui, ó, com essa constatação de grave delito penal, o banco também me comunicou que fez uma queixa penal no Ministério Público de Genebra para que eles possam apurar o crime. E aí ele ainda termina aqui e fala assim, ó, diante dessas provas, enterramos definitivamente qualquer mentira sobre o assunto. Os falsificadores, mentirosos e caluniadores responderão à justiça brasileira e suíça. E ele publica que ele posta o banco... Mas que é uma conta falsa? Tem um nome igual dele... Mas não é dele? Não, que esse extrato... Abriram uma conta. Né? Não, ou que não existe. Não, aqui, ó. O que ele fala... Que aqui, ó. Por acabei exemplo, o Mano receber... tem uma conta na não, Suíça. Eu acho aí que tá lá, Mano da Silva. Mas o dinheiro existe. Aí, né? Os 7 milhões existem, eu né? Quero de jeito não, que comigo não, isso aconteceu não, várias porque... vezes. Não, porque, o banco tá falando... É. Que o próprio banco falou que vai abrir uma queixa no Ministério Público de Genebra. Para que eles possam apurar o crime. Então, eu acho que se criou um extrato falso, porque pelo que entendo aqui, o dinheiro não tem. Então, mas eu acho que se a conta não existe, não, mas não. Eu acho que se configura tendo dinheiro e ninguém sabendo de quem é a conta. Usar o nome do cara, pode falar? A conta, pode falar? Alguma coisa... Quando a justiça manda, o cara não se abre uma conta lá sem saber de quem é. Não, ninguém abre claro. Uma conta lá, ó, leva lá o dinheiro, lá deposita para mim. Se a justiça exige, você descobre quem é a conta. Por isso que tem um monte de cara se ferrando. Não, não, tudo bem. Por isso que eu acho que, pelo que entendi, o dinheiro não tá na conta. Essa conta não existe. Eu acho que vai correr atrás, mas pode ter sim a falsificação de documento para se abrir conta. Porra! Ei, velho, lógico que tem. Pô, quer dizer então que eu vou abrir uma conta no... Pô, se alguém quiser abrir uma conta de 7 milhões e meio no meu nome, fica... Fica à vontade. Se tiver dono esse dinheiro aí, eu tô à disposição. Eu tô aí. Ainda, eu trago pra cá, pago todos os impostos, esquenta a cabeça. Eu sei como gastar. Então, mas aí você vai ter que provar a origem, né? Ah, eu provo, falo, não tinha dono, eu fiz uma caridade. Assumi essa quantia que tava lá órfã de um pai. Tá certo. Ô, mano. Oi. É, tem uma informação dando conta de que o Renato Augusto tá sentindo dores nas costas. Pode, talvez, possa desfalcar o Corinthians por causa dessas dores nas costas. É, o Renato Augusto hoje, eu sinceramente, cara, não acompanho com tanto afinco assim, você pode falar melhor. Pô, você não sabe que você tá perdendo, o Corinthians tá jogando fino da bunda. Não, eu sei que tá jogando bem, mas me diz uma coisa, hoje o Renato Augusto, ele faz mais falta ou o Jadson faz mais falta? Jadson. Hoje eu ainda acho que o Jadson é mais protagonista que o Renato Augusto, mas o Renato Augusto ele tá jogando muita bola, Sombra. O Renato Augusto voltou a jogar bem, o Renato Augusto junto ali jogando bola, mano. É que o meio campo do Corinthians tá muito bem, Sombra. Você pega ali aqueles quatro que estão ali naquele setor, o Bruno Henrique na saída de bola, o Elias fazendo aquele falso meia quando o Corinthians tá com a bola, que ele chega como fator surpresa na frente. Sim. O Jadson e o Renato Augusto muitas vezes invertendo posições ali, fazendo tabela com lateral, velho, o time do Corinthians no meio campo tá voando, cara. O Renato Augusto ele tá jogando muito bem, mas comparado com o Jadson, eu acho que ele tá um pouco atrás ainda. Nada que se mas, compre. Mas, ó, se não jogar o Renato Augusto de fato, vai jogar o Danilo, velho. O Danilo em clássicos, o cara tem estrela aí. Nada mais que se compara ao Atlético Mineiro, né, Domênio? De novo, o Atlético Mineiro é bem melhor. Porra, de Atlético Mineiro, você tá louco. Ali no meio? Dá pro Atlético Mineiro. Pensa pro Atlético Mineiro. Fala aí, Sombra, não é duro jogar lá em BH com o Galo? Não é difícil? Porra, dura perdeu um monte de gols. Tá de brincadeira. Dura, é estranho. Dura não tem atacante que finaliza, né? Brincadeira. Que perdemos certo. 5 pra tomar 3 depois. Não, que finaliza tem. Que finaliza dentro do gol, não tem. Dá uma impressão, falando sério agora, que se pegasse o Lucas Prato e falasse assim, ó, agora você vai jogar pro outro time, troca, o São Paulo ganharia o jogo. Se o Lucas Prato fosse o artilheiro do São Paulo, não joga dá pra saber, né? É que ele é mais sério na definição. Mas no time Domênico, de São Paulo, esses goleadores não vingam também. Eles esculacharam o jogo contra o Atlético. Definiram muito mal. Foi muito mal. O São Paulo era pra ter saído com uns 2, 3 gols ali, gente. Pô, só olhar e analisar o jogo. Verdade. O Atlético não é isso tudo que também você tá falando, não, Bruno. Ele é um bom time. Mas o São Paulo não fez 2, 3 gols logo de cara, por quê? Atlético será campeão brasileiro. Não, pode até ser, não estamos dizendo que não seja. Acho que o Atlético tem uma base formada do ano passado. E isso ajuda muito. Agora. Não é, bicho, sete cabeças do jeito que vocês estavam achando, né? O senhor principalmente tá achando. Eu acho aquele Galo que ganhou a Libertadores. É muito melhor. Melhor. Porque eu vou te falar, o Galo não tira o mérito. É que ele tá sem o Luan e sem o Dátulo. Mas olha, ele foi envolvido pelo São Paulo. Segura, por favor. Ele acertou 3 contra-ataques. Eu falei, pô, o São Paulo vai ganhar um jogo e fácil hoje. Só que o São Paulo cansou de perder gol. E o primeiro gol do Atlético Mineiro, Portuga, foi numa base de uma sorte desgraçada. Eu tô dizendo desde maio. O primeiro bateu. Ah, lógico, bateu em tudo quanto é lugar e entrou, pô. Tá louco. Brincadeira. Bom, isso aí. Aí sai um gol na frente em casa, fica difícil. Estádio 97, da energia, tem o oferecimento. E o Palmeiras vai jogar com o Atlético, nós vamos dar um pau em vocês lá. Eu já falo de vocês, que o senhor já meteu a camisinha da Atlético. Vamos meter pau em o Atlético, você vai ver. Você vai ver só. Nós vamos fazer barba e cabelo. Vamos ganhar do Cruzeiro agora e depois do Atlético. Você vai ver. Qual é mais difícil? Vamos ganhar o Campeonato Mineiro. Qual é mais difícil? Qual que você tem mais medo, Cruzeiro ou Atlético? O Atlético é mais bem montado. O Portuga vai sentir o poder do boneco de pano, né? Não, esse boneco aí é parceiro. Vai ver só, é nóis, aqui é verdão, rapaz. Já vai começar por hoje, na Libertadores. O que vai ter hoje? Quem vai ganhar a Libertadores? Você tá torcendo pra quem? Ah, eu não vou torcer pro River. Você tá torcendo pro Tigre. Eu sou River. Fala a verdade aqui. Tá torcendo pro Tigre. Eu vou ver o jogo, né? Eu vou ver aqueles problemas do Sombra. Vai ver sim. O Mr. Sam já tá doido pra te assar da tua cara. O Mr. Sam é amigo, gente boa. Vamos então ao pernil do Estádio 97. Ô, Motinha, boa noite, Mota. Boa noite, chefinho. Tudo bem, Motinha? Ah, tudo ótimo, né? Mais um recorde do Estádio 97. Você fez um periscope aí, né, Motinha? É, eu fiz aqui pro pessoal que vim comer. Eu tô falando de comer, Domênico. Homem, os caras gostam de comer aí. Ó, cheio de gordinha, que é só mudar pra Zona Norte, velho. Pô, Zona Norte bombada, vocês que estão aí, então, na padaria Leão 13, na rua Soror Angélica, esquina com a rua Leão 13, no Jardim São Bento, não é isso, Motinha? Sim. Sabe quantos sanduíches a gente já serviu até agora, chefinho? Não tenho ideia. Eu sabia que era um dos... Ainda tem porque o Léo aqui da padaria, né, da Leão 13, o William, capricharam, hein? Então, nós servimos já até agora 450 sanduíches. Quanto? 450. Porra, velho! O cara come mesmo aí, hein? Quantos pernil a gente já fez, Léo? Foram 8, brincadeira, hein, cara? Porra, velho, os caras estão comendo, hein? Ainda bem, né? Só tá comendo aqui, hein? Mas tá muito bacana aqui a frente da padaria aqui. Ô, Mota! Tá bonito. Oi, chefinho. Você tá aí na Soror Angélica? O que é Soror? O que é Soror, Léo? Não, perguntei pra você, seu burro. Eu não sei o que é Soror. Pô, só perguntar pra ele, velho. Nem ele, pra ele que mora aqui sabe o que é um círculo, ele não fala. É uma máquina. É uma feira, Feira, isso, é uma feira aí. Isso, é irmã, freira, isso, exato. Ah, freira. Freira, porra. Ele falou freira. Freira. Freira. Que porra é essa? Ele não acertou. Ô, você entrou na rua, você quer que eu vou entender que o cara falou. Gente, eu vou falar um negócio pra você. O Sombra tem razão, velho. A burrice do Mota, ela é agressiva. E depois o mano quer que a gente acredite no futuro do país, cara. Olha quem era professor. Olha aí. Eu podia estar roubando, tá matando, eu tô aqui. O Domênico disse que o Mota é o típico brasileiro. Eu falei? O Mota é o quê? É o típico brasileiro. Não, mas peraí. Não falei isso. Então o brasileiro é um nível elevado, inteligente, né? Eu podia estar roubando, tá matando. Tô aqui com o pessoal da Zona Norte, né? Puta, não sei se não era melhor, Mota. É, o pessoal quer mandar um... Uma noite de crime. Ô, Mota, ô, Mota. Ô, vendidinho. Os Mota, isso é verdade. Viado! que tem lá na Zona Norte com você. É nessas horas que eu passo a duvidar que algo poderia acontecer de fato. Às vezes até melhor, viu, Domênico? Por exemplo, você vê lá no Rio, quando caiu aquele prédio lá, o Palace 2, lembra? Ah, lembro. Ah, isso é sério, mano. Deixou inúmeras famílias aí sem moradia. Obrigado. Foi um fato muito triste. O nego morreu. Por exemplo, poderia ter um Palace 2 hoje desabitado, aí onde tá acontecendo esse pedágio. Só que o prédio poderia cair, ao invés de cair pra baixo, cair pra frente. Na direção desses ouvintes. Mas aí não dá pra padaria, postar louco. Não sobra nada. Não, a padaria deixa. Inclusive, preserve os sonhos ali. Porque o sonho de padaria é da hora. Lógico que é. Eu adoro o sonho de padaria. Padaria é da hora. Padaria é da hora. Acabar com... Comer, olha, adoro comer Carolina. Patrocinador da música. Eu comi muito. É. Carolina. Tinha um em Guarulhos, velho. E Aguinaldo, hein, Domênica? Vinha bom. E Aguinaldo? Vai pro inferno você. Vai falar padaria, com o Mota, Domênico. Pô, tô falando de um negócio tão bonito. É um doce que veio... E Aguinaldo, velho. É um doce que veio com cream cheese dentro, viu, menino? Vai pro inferno você, com cream cheese aí, ô trouxa. Ô, mano. Fala, mano. O Ronaldo aqui da Leão, 13... Falou que vai mandar um sonho pra gente aí, né? É nóis. No estádio 97. Mas fala quando? Ele, avisa ele que eu tô toda hora na padaria. É boa a padaria. É boa a padaria mesmo. Vou mandar um sonho pra vocês aí, pra todo mundo aí. Muito obrigado. Quero agradecer vocês aí hoje aí, a todos os ouvintes. E aqui o pessoal da galera da padaria Leão 13 agradece a presença de todos aí. Obrigado. Boa, meu velho. Galerinha. Só não demora muito pra mandar o sonho, hein, velho? Não, já tá aí, já. Feito na hora, hein? Legal. E não manda pelo Mota, mas não. Mas chega ainda. Não manda pelo Mota porque extravia. E vou dizer uma coisa pra vocês. Que, ó. Extravia mesmo. O Mota é extraviado. Essa padaria é muito boa, Portuga. Eu vou dizer. Acho. Tem a melhor pizza de padarias que eu vi em toda a minha vida. Na Leão 13. Verdade, nossa pizza caprichada. Eu sei. Compa, eu vou aí. O nosso também é da hora. A melhor da Zona Norte. A melhor da Zona Norte. E viva a Portuguesa de Desportos. É isso. Viva. Aí, falei, os caras tudo português lá. Véio, fazer o quê? Compraram camisa da Lusa, estão com a Lusa, as panificadoras, um abraço pra eles. Sensacional. Outro abraço pra vocês aí. Obrigado, abraço. Falou, velhinho. Valeu. Together, velho. Valeu. Forever. Falou, então, chefinho, vamos começar aquele esqueminha pro pessoal falar? Vamos lá. Mas é rápido, hein, ô. Rapidinho. Eu queria mandar uma moela pra minha esposa, Juliana, pro meu filho Pietro e a Maria Eduarda. Ganhou. Na sul, na veia. É nóis. Ganhou, é nóis. Chupa, mano. Vai com Deus, boa noite pra você e pra família. Pedro. Isso. Aí eu queria mandar um chupa Dodô. O mano é o cara mais coerente desse programa. Obrigado. Obrigado. Valeu, amo ela pra minha esposa, Luciane. Ganhou. Valeu, galera. Puta, hoje vou gastar cartão pra caramba. É hoje, RG. Oi, o meu nome é Wallace. Eu queria mandar um amo ela pra minha esposa, Maria Inês. Vai ganhar. Tá aqui comigo. E um chupa Dodô. E o mano é o mais coerente aí da rádio. Muito obrigado. A voz do povo é a voz de Deus. Vamos marcar um futebol lá com o meu time, o Futehamp aqui da Zona Norte. Eu já virei a bola, agora eu não jogo mais. Você vai chutar aposentou. O Portuga. Não dá mais, já aposentei. Já aposentou, Portuga. Mas vou marcar com você, com os amigos meus aí, vamos aparecer lá. Com certeza, é marca assim. O Portuga parou de jogar porque ele tem dificuldade agora pra encontrar bola com o Guizo, velho. Isso! Portuga jogava nada, a última vez que eu joguei contra você, eu marquei 3 gols em você. A última vez, você é muito ruim, você. É, aqui eu joguei muita bola. Manda abraço. Firmeza, abração, cara. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Vocês são fenomenal. Valeu, obrigado, velho. Tudo bem, nós. Alô, velho. Together. Opa, meu nome é Alan. Mandar um chupa, mano. Chupa, mano! Aí. Um abraço aí pra galera da Zona Norte, ordinários. Não vou responder. Valeu, Du Braga. Abraço. Valeu. Eu amo ela pra minha esposa, que tá me esperando lá. E eu não cheguei em casa ainda. Tá bom. Cuidado, hein? Por que você não vai responder o cara, mano? O destino vai mostrar pra ele que tem razão. É a versão do... mais cedo em casa que você vai ver lá o seu mané. É a versão do mano pro mundo melhor. Vai, o mané. Chegar correndo em casa lá, velho. Vai lá na janela. Vai tentando abrir a janela. Corrida de homem pelado. Vai ver os caras correndo. Bate na porta, hein? É. Ia mandar um chupa, Dodô. Vai pro inferno. Mandar uma moela pra minha namorada que tá aqui do lado, RG. Qual que é o e nome falar dela? Que o mano é o melhor, o cara mais coerente do estádio, que ele fala que devia virar lei. Obrigado, amigão, muito obrigado. O cara é muito inteligente. Valeu, parceiro. Obrigado. Ouvindo isso que eu chamo de conclusão, por isso que o Brasil tá assim. Opa, trouxa, vai pro inferno. O brasileiro acredita em qualquer um. É que você não, mas o mano. Da elite. Muito obrigado. Obrigado, amigão. O cara é mais coerente aí. Obrigado, amigão. É porque dói nos caras. Ser melhor se virasse Estados Unidos, igual ele fala. É isso aí. E continua com a campanha. Põe um gancho no Pará e reboca pro. Peraí. mais coerente. Há meia hora atrás, você pregou aqui que o Brasil é isso, que tem que acreditar no futuro melhor. Sim. Agora você manda o Obama puxar o Brasil anexar para os Estados Unidos? Mas nada como uma ajudinha. Nada como uma ajudinha. Ué, óbvio. Levar o Brasil para os Estados Unidos e ajudar? Lógico que é. Opa, vai estar mais próximo da pátria mãe. Aí vem os caras aí, que nesse cara aí que tá no ar e falou, o Mano é coisa. Não, mas o Mano é. Obrigado, amigo. Obrigado. Eu tô vendo. É que eu sei que dói pro Benja, tá certo? Faz parte da elite branca do Brasil. Eu sou elite branca do país. Eu sou elite branca. Por isso que eu tô camisa vermelha e uma barba pra você, mano. Camiseta vermelha e barba, pô. Deixa eu ver quantos dedos tem na mão aí. Tem a mão. Completo. Vamos voltar lá ao pernil do estádio. Alô? Oi, quem tá aí? É o Marcelo. Fala, Marcelo. Eu queria mandar uma moela pra minha esposa Joelma. Um beijo pro meu filho Pedro. E um abraço pro meu amigo Ricardo. Nossa, palmeirense hoje. Nós. E um chupa Mano, chupa Benjamin. E viva o Domênico. Opa, é nóis, brother. É casa aí, verde na cabeça. Aí é nóis, aí é tudo nosso. É nóis, é nóis. Aí não tem pra ninguém. Chupa todo mundo aí. É, chupa. Alô, tá chupando os dois. Vai o cara, hein? Próximo. Próximo. Ó, aqui tá falando é Valdir Miami. Eu quero um chupa pro Dodô. Ah, eu trouxe. O Mano é o cara. O Mano. Muito obrigado. Cara, não dá pra ele. Então, valeu. Valeu. Beleza? Obrigado, beleza, parceiro. Garoto. Ó, quando eu falo, os caras me aplaudem de pé, mano. Fala, galera. Então agrada, galera. E aí? É o Edu, tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Mandar um abraço pra vocês todos aí, principalmente pro Sombra e o Chupa Mano. Vai, o Batráquio. Falou, cara. Como? Batráquio. Falou. O Batráquio, mano. Aqui é o Eduardo da Zona Sul. Lá que é meu celular. Vou mandar uma moela pra Daniela, pra Rosa. E chupa Mano, apesar de você ser corintiano, mas eu sou seu fã. Pra todo mundo da mesa aí. Sim, abraço. Chupa Mano e corintiano é seu fã. Não, é que ele não torce pro Corinthians. Ele falou, apesar de você ser corintiano, eu sou seu fã. Não, mas mandou você, chupa. Você falou certo, eu não torço pro Corinthians, eu torço pro São Paulo. Então. Falou, Sombra. É que o Domingo achou que você era abraço pra você. Valeu. Tô com medo agora. Então, mas ele mandou um chupa porque ele é teu fã. É. Vou dar boa noite aí pra vocês. Meu nome é Alberto, quero mandar um amo ela pra amor pra minha esposa Daniela, minha filha Júlia Alice. Ai. Chupa Mano, um abraço, Sombra aí, é nóis, São Paulo. É nóis, valeu, cara. Olha, obrigado. Ela com estoque hoje de que cartão. Deus toque no seu coração e veja que você tá falando um grande absurdo. Cara, você um reveja seus conceitos. Bom. Mano, tá pastor. Calmo, hoje, mano. Boa noite. Mano, pastor agora. Muito meu amor. Amigo, minha amiga, senta e pedala a mão, né, velho? Porque eu poderia mandar um cara pro inferno, poderia rezar pra que ele tivesse talvez aí uma lesão na cervical, mas não é isso, gente. É, o mundo tá movido pelo ódio. Tá tão complicado, Domênico Gato, as pessoas se odiando, as pessoas se matando. É melhor desejar amor. Desejar que Deus toque o coração desse sujeito. Agora você foi bem, amor. Entendi. É que eu tenho raízes sertanejas aí. Próximo! Fala galera, é Thiago Barbosa. Thiago Barbosa. Beleza? Barbosa? Por lá não pode. Por lá não pode. Não. Só queria no poder um... Queria mandar uma moela pra minha esposa, Andréia. E um chupa Palmeira, indiano maldito. Porra. Amigão aí. É, tu vira meu amigo, hein? É, pode ser assim, se não fosse, hein? É. Aqui na vida, velho. Próximo! Boa noite a todos. Eu quero mandar um salve aí pro Mano, que o Mano é parceiro. Valeu. A mania mundial é chupa Domênico. Ai, pro inferno. Mandar um... continua. Chupa porco, campeão do mundo é só o Corinthians. Ah, não te perguntei, continua. Ah, cara, vai andar, vai. Ai, e quero mandar um... Vai, trouxa. Separa. Quero mandar um chupa pro pastor Danilo lá do trampo. Ah, lá do pastor. Vai mandar chupa pro pastor. O que é Bambi, São Paulino. É louco. Tira esse louco daí. Já tirei. Próximo. Boa noite. Boa noite aí, pessoal do estádio. Mandar um abraço pra mim, um amo ela pra minha esposa que tá aqui filmando a gente, tá curtindo todo mundo. Tá certo. E avisar, mano, você é o maior moroca que tem. Boroca! Chamou de boroca, mano. Uma boroca? Como assim boroca? Boroca, velho. É meio explica boiola, que é boroca, véio. O pessoal não sabe. Que porra é essa, velho? É que eu lembro que o pessoal já falou, o ouvinte da semana passada falou que o Mano é boroca e tá todo mundo confirmando. Mano é boroca. Ah, boroca é uma gíria de idiota. Apesar de eu estar agora desejando bem pras pessoas, não é verdade. Isso é gíria de bocó. Nem meu avô fala boroca. Gente. Boroca. Aqui é Zona Norte. Zona Norte na veia. Um abraço pra todo mundo. Zona Norte. Falou, valeu, cara. Véio. Valeu. Zona Norte é tudo. É, Zona Norte. Próximo. Vamos lá, pai. Fala aí. Opa, boa noite. Meu nome é Carlos, taxista. É o seguinte. Aí, mano. Você é o seguinte, você é gente boa, velho. Agora obrigado, Domênico. É o seguinte, chupa Domênico. Vai pro inferno, trouxa. E Sombra, é o seguinte, Sombra. No domingo, nós vamos jantar vocês. Oi, vai. Tá bom? Ah, peraí, quero mandar um abraço aí pro pra galera aí do Aizinho, meu sobrinho, o Thiago. Pessoal da Uber. Ela pra minha esposa que tá me ouvindo. E tô aqui com as crianças. E é o seguinte, domingo é nóis. Então isso tá bom, aí, você vai lá pra jantar, mano. Que o jogo é à tarde e a gente come. Vai, Corinthians. Tchau. Ah, vai, próximo. Ai. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renê, um abraço a todos. É. Dizer que o Mano é o homem coerência. Obrigado, olha lá. O meu Deus. Fala hoje, hein? É. Meu Deus. Mas é, tá te desejando. Obrigado, obrigado, irmão. Mas quando tamo a gente vê, Deus aí, mano. Valeu. É isso aí. Uma única ressalva, mano. O calendário tem que se igualar com o europeu. Não, mas imagina. Mas eu respeito. Coerente, mano. Quando a gente é totalmente coerente, mas tem que admitir que tem como. Não, ele é coerente pra caramba. Mas eu respeito a opinião ali. Quando eu vejo, quando eu ouço esses ouvintes falarem isso. Queria mandar um beijo. Eu amo ela pra minha mulher Alessandra, um beijo pra minha filha, falar pro Dodô Chupa, ai, Chupa gostoso. Ai, Ticatau, trouxe, traz a irmãzinha aí, ó. Nunca vai ser campeão do mundo. Ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou nada. Não, não te perguntei, mas eu não perguntei pra você. Não perguntei. Não perguntei, mas não perguntei. Dá chance pro outro falar, ó. Trouxa! Chupa porco. Ai, trouxa! Tá bom, próximo! Próximo! Próximo! Com a minha calabresa aí, ó. É o Sandro aqui da Casa Verde, taxista da Casa Verde. Opa, isso. Vamos lá, quero mandar um abraço pra você, principalmente pra você que tá apoiando a gente, nossa classe taxista. Quem tá apoiando? O Sombra. É verdade. Sombra. O Sombra. O Sombra é a Sula Miranda do taxista. Apoiando contra o Uber? É. Com certeza. Não, não é bem contra o Uber. Ele só tá falando que nossa classe tá sendo prejudicada. Ah, é porque o Sombra tem quatro placas de táxi por São Paulo. Não tem nada a ver, ele tá certo. O taxista tem que pagar as coisas, quatro alvarás, velho. Para de falar mal do táxi. O assunto é o seguinte, eu tô falando mal, eu uso o táxi. Os caras trabalham, os caras têm que fazer um monte de curso, tem que pagar um monte de taxa, etc. Aí de repente... Vistoria anual. Aí do nada, você chega lá e entra no mercado sem nenhuma regulamentação, sem nada, pra tomar o teu mercado. Como assim? É que nem a gente tem uma rádio. Aí o nego chega agora aqui do lado aqui, bota uma torre aqui do lado e dane-se. É. Tenta comprar um táxi. O quê? Tenta você não comprar um táxi. Não dá pra comprar. Mas você tenta também pegar. É o mercado negro. Então. É, os alvarás você não consegue. Tenta, vai lá. Fala assim, eu quero comprar um táxi. Vai lá, vê se você consegue. Mas não é assim. Mas a prefeitura não emite mais alvará de táxi. O Uber, se ele tivesse parado em pontos e esperando o cliente, eu também acho que tá errado. Mas no momento seguinte, o Uber é um serviço que você liga, ou que você chama pelo aplicativo. Chama quem quer. O cara não tá parado num ponto A, B, ou C ou D. Tá tirando os trabalhos dos caras. Não, tá tirando, Os crimes. Tem um pão da nossa boca. Tem que contar os crimes que estão ocorrendo, assim, né? Estupro tenta montar um táxi. Então tenta montar uma rádio. É uma concessão. Não pode ser assim. Benjamin, é outra classe. É outra classe que o Uber atende. Não é a classe que o taxista atende. Eu defendo os taxistas também, mano. Os caras comem um pouco de arrumação. Não é que eu critico os taxistas. Não tô criticando os taxistas. Não, tem nada a ver. É que tá vendo a segurança. O cara não passa nem vistoria. A fiscalização, se a gente vai no aeroporto, o Uber tá do nosso lado descarregando, a fiscalização vai pegar a gente pra ver se nós estamos tudo certinho, bonitinho, o carro tá limpinho, não tem batida. Eles não olham pra eles e deixam eles embora. Ah, eu concordo. Você tem que bater, vai bater nos dois. Eu concordo, tem que entrar pelas vias legais. Não vai entrar nunca. Mas... Não, tô tentando regulamentar. Então que regulamente. Para com isso. Você quer ter uma banca? Você quer ter uma banca de jornal? Então que regulamente. Você quer ter uma banca de jornal? É a mesma coisa. Põe uma banca de jornal agora. Manda na Paulista uma banca. Eu quero montar uma banca de jornal. Não, mas você não precisa necessariamente ter uma banca. Você pode vender o jornal andando. Fisicamente são coisas diferentes. Fisicamente. Na praia o cara vende jornal andando. Então vai vender andando. Vende revista. Então tá, os caras estão Uber, mas a calçada é pública. Eu não posso chegar agora e tomar conta da calçada pública e meter lá uma banca de jornal e abrir isso. Uma concorrência com todas as bancas. Não é assim. É diferente, ô Benjamin. São concessões. A banca, existe uma regulamentação. A banca prestar esse serviço, colocar alguém para distribuir o jornal lá, vender o jornal. É que eu acho que o pessoal acaba pegando pesado. Os caras fazem um marketing negativo, Sombra. Outro dia eu tava passando uma reportagem aí, um motorista do aplicativo, RG. Ele tinha um DVD, porque geralmente é um carrão de luxo, né? Tava passando no DVD ali, Sombra, o colecionador de ossos. Cara, pra ferrar os taxistas, ainda mais. Não, mano. Mas é verdade, tava passando no... Mas os caras estão usando essa tática. E outra coisa. Se você quiser vender jornal aí na rua e você entregar jornal na rua, você não pode, não. Você tem que pagar pra prefeitura. Lógico. Claro. Se você quiser distribuir uma propaganda que seja gratuita, você não pode, não, senhor. Ela não falou essas pizzarias. Concordo, que concordo plenamente com o Rogério Princiotti aqui. Eu comparo o Uber ao Netflix. Ninguém se preocupou com as locadoras que faliram. É a mesma coisa, velho. Eu acho o seguinte, os caras estão aí, se o serviço fosse uma coisa primorosa, não precisava lá, tá certo? Eu entendo a revolta dos taxistas, mas eu... Os taxistas, mano. Hã? Eu entendo. Coitado dos rapazes, não, mas eu tô falando... Eu gosto de taxista, mas aí, taxista, vocês têm meu apoio, mano. Eu entendo. Adoro, aliás. Eu entendo. Vocês têm meu apoio, taxista. Eu não tô criticando os taxistas, mas eu não sou contra o Uber, não. Muito pelo contrário. Mas o Netflix, ele entrou no mercado digital. Ele entrou para concorrer no mercado digital. Ele não é uma coisa que ele entrou no mercado de rua. O que prejudicou, por exemplo, no primeiro momento, que é um absurdo, um lojista de rua, foi um cara vendendo CD pirata na rua. Você compra a televisão hoje e o Netflix tá lá. Ô, Benjamin, no primeiro momento, não o tá? que ferrou o mercado... Não foi o Netflix que detonou a locadora, desculpa. E não é o Uber que tá prejudicando os taxistas. Eu repito, se o Uber tivesse, esses caras do Uber tivessem parado em pontos em São Paulo, parados, Uber, pontos espalhados, acho sacanagem, tá errado. O Uber é o seguinte, você, cara, se você não quer pegar um táxi, você tem o direito de pegar uma outra opção. Simples. Mas existe uma regulamentação. Por exemplo, eu fui para o aeroporto, eu fui viajar agora. Eu fui viajar agora. Eu vou te falar, tá tão caro ir da minha casa ou da casa de qualquer um, exceção de gente que mora lá perto, tá tão caro eu ir da minha casa para o aeroporto de Guarulhos, de táxi hoje. É cobrado pra mim agora com taxa de não sei o quê, R$250 pra ir. Tá certo? E na volta, mais 250. Tô falando 500 pau. Sabe o que eu faço agora? Eu não vou. Eu vou com o meu carro, deixo lá na garagem do aeroporto de Guarulhos, que agora tem o prédio novo, e fica lá. Eu gasto um pouco menos ainda. Perfeito, mas é uma medida, mas é algo legal. Tudo bem. Mas não é algo ilegal. Mas o Uber não é ilegal. Eu não acho esse termo ilegal. Não, mas é ilegal. Os caras não estão no telefone das moças para cometer crimes. Com relação ao aeroporto, é mais cara a corrida, porque o taxista ele é obrigado a cobrar 50% a mais do valor da corrida, porque ele tá fora do município. Sim. Guarulhos é um outro município. Exatamente. Evidente. Amigo, nós temos que mandar um abraço. Tem que mandar um abraço aí, temos que encerrar, né? Direto aí do Pernil. Um abraço, ponto. Vai? Ô Sombra, um abraço aí, ó. Desculpa, mas isso aí é uma coisa boa pra gente bater, discutir. Porra, mas, amigo. Mas tá valendo, é isso aí. Corinthians campeão. Não, mas um amigo meu mandou valeu, negócio valeu. Pra mim, agora que ele tem razão, Michel. Ô amigão. Acabou, Michel. Ah, acabou, tudo bem. O Michel Estolhar mandou negócio pra mim, que é verdade, os taxistas têm isenção de IPI e diminuição no valor do IPVA. O Uber não tem. Boa noite, amigos. Claro, mas então, eles não estão participando de uma concessão pública. Mas também outra, tá aí, ó. Mas e a outra porrada de tá certo, meu amor, Michel, concordo com você. Ué, mas uma coisa não justifica a outra, Benjamin. É o livre mercado, amigo. Porra. Livre mercado. Peraí. Tá. Boa noite, amigos. Viva o pernil. Faz 10 anos que eu tô atrás desse pernil aqui. Um abraço pro Sombra aí. Valeu, cara. Um abraço. Falou. Motinha, temos que encerrar daí, Motinha. Vai. Acabou, então, chefinho. Obrigado pra todo mundo que esteve aqui. Ó. Teve até o Martinho que teve que passou. Eita, tchau, Mota, valeu. Tchau, obrigado. Valeu, tchau. Foi o pernil do Estádio 97, lá da Zona Norte. Estádio 97, da Energia 97. Tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos falar da Bozano, mano. É, mano, Benjamin tumultuando, mano. Eu? O Dia dos Pais está chegando. Tem argumento. Feliz Dia dos Pais. Não, domingo. Mas hoje eu tô não. Agora. Não, porque você nunca mais me... Não, não quero. Antecipado. Não, não quero, senão você esquece de mim domingo. O Dia dos Pais está chegando, então, próximo domingo, hein? E a Bozano preparou uma grande surpresa pro seu pai, hein? Afinal, ele é o seu herói e merece uma grande homenagem. É ou não é, amigão? Como não chamar de herói aquele cara que já comemorou, já chorou inúmeros títulos do seu time de coração ao seu lado. Pode ser no sofá, pode ser na arquibancada, enfim, ele tava lá. E se seu pai é daqueles que temem torcer pro time errado, velho? Como é o meu caso. Meu Deus, meu pai é São Paulino. Nossa senhora, ele pai. Levava você no jogo. Isso, ele é não, sempre... isso não tá no merchan. Ele levava tá você sim, no tá jogo. Sim. É um caco, velho. Ele é sempre o primeiro a ouvir a zoeira quando o time dele perde e não tá nem aí. Ele não perde a linha, velho. Por isso mesmo, o seu pai pode ser considerado um herói. E com a Bozano, você vai poder mostrar pra ele que ele é o seu super-herói de verdade de uma maneira muito divertida e bem-humorada, cara. Olha só que legal. Se liga só nessa dica, hein? Você vai entrar no Facebook da Bozano. Acessa aí, ó. facebook.com/BozanoOficial. Anotou? facebook.com/BozanoOficial. Bozano com dois Z, tá bom? Z de zebra. E manda uma foto do seu pai. Mas pega aquela foto top. Aquela foto que dê pra identificar certinho o rosto dele. Sabe por quê, amigão? Você vai receber no próprio Facebook uma caricatura de super-herói do seu pai. Olha só que baita homenagem que você pode fazer pra ele, hein? Eu já fico imaginando a cara do meu pai quando ele receber a própria caricatura dele ali de super-herói, ô Portugal. Eu vou deixar uma moldura muito bonita ali, vou colocar ali em cima da lareira na minha sala, velho. Vai ficar show de bola, velho. Vai ficar top, velho. Não deixa você também de participar, meu amigo. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo, Estádio 97. Também tem o oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97, da Energia 97, vai falar agora do avião do estádio. Tá chegando. Vai ser em outubro. O avião do Estádio 97 vai te levar para Barcelona para ver o show do U2, com exclusividade, você e acompanhante. Para concorrer, você deve anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para a Red Zone, o melhor lugar do show, com direito acompanhante. Leia o regulamento completo no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte. Tem que ter passaporte para ganhar o prêmio, tá bom? E fique ligado no Estádio 97. Você tem que anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97, tá bom? U2 em Barcelona. Apoio Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. E tem promoção da Singapore, hein? Para Barcelona em classe econômica, a partir de $808. Mais informações, consulte o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Estádio 97. Tá anotando aí o número de aviões, estranho? Não, não tô anotando não, Sombra. Como assim? O requisito principal pra viagem eu não tenho, que é o passaporte. Porra, mas tira? Ô, velho, o dia que chegar o juiz final aí. Você vem com essas aí? Tô divulgando o juiz final? Bibi, não sei o que lá, esporte gringo. Você trabalha na CBF, você tá com medo de viajar? Não, não, não, não é CBF. Ele tem uma coisa com a FIFA, você não tem um passaporte, pô? Não, ainda não, é mais falta de vergonha na cara mesmo. Falta de vergonha na cara. Trabalhava com Teixeira. Que é isso? Tira passaporte é uma moleza tão grande, cara. Imagina. E agora é mais importante... Magnaldo, né, é moleza ou não é? Ou é dureza? Ah, tem que ser dureza, mas é moleza. É moleza. Passaporte é essencial, cara. Essencial. O dia que você precisa fugir... Vai que você mata alguém aqui que quer morar fora. Tá louco? É. Que isso? Vamos ao momento sem parar? Vamos lá, três ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde vai viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook, Dodô. É, rapaz, alô. Alô. Alô, Domenico? Baixa o volume, por favor. Baixa o volume aí, amigo. Ouvi a voz do Rude. Tá cansado hoje, Landucio? Outra dimensão. Eu tô com sono hoje, velho. Opa, quem fala? Ronaldo. Ronaldo do quê, Ronaldo? Ronaldo dos Santos Neres. Neres. E quantos anos você tem? Tenho 31 anos. RG, 3.1 hoje. Ah, lá vem. Aqui não. Como assim aqui não? Só na Suíça. O quê? Como assim, RG? Ah, quando chega aquele friozão, fica com muita neres lá, velho. Ah, não. Sensacional. Legal que dá pra esquiar. Sensacional. Salvou a hora. Salvou a hora. E o bairro? Bairro Jardim Guaiembu. Jardim o quê? Guaiembu. Soletrando o quê? Olha, não, não precisa soletrar, não. Não precisa soletrar, não. Guaiembu. É. Isso. Não é, não é a primeira vez. Eu ligou um ouvinte aqui, eu vou te falar. Oh. Esse ano ligou um do Jardim Guaiembu. E até eu falei com ele, porra, amigo, que saudade, rapaz. Sabe por que é estranho? Responde, porra. Quem que era, o Zé Hugo? Não. Vai, fala quem que é, vai. É Suzano. Errou. Ou tem um na zona... Peraí. Não, senhor. Tem um na cidade Dutra. É. Isso, do lado de... Então, mas tem um em Suzano também, velho. Essa é novo. Agora vai ter que não, ter, não é, né? Novo, não. Suzano ali perto de Mogi, né? Pra acabar esse negócio de ter tudo bairro com o mesmo nome, velho. Fazer o quê? Pô, dá nome. Os Estados Unidos é bom, mano. É 7ª com 53 ali, Manhattan. Ali, você vai lá pra... Mas é verdade, velho. Agora já mudou o número. Agora Estados Unidos, pô, que é bom. Pô, decide onde você quer ficar. Ou nos Estados Unidos ou no Brasil, pô. Fica pensando na evolução aqui das avenidas do Brasil mesmo. Não, mas eu penso. É, fica aqui na Amaral Gurgel, pô. Os Estados Unidos, ele deu talvez uma alternativa pra que o Brasil aí tire todos os nomes de ruas e faça avenidas assim, Domenico Gato. Fica muito mais fácil pra identificar. Ah, vou te falar, velho. É. Qual avenida você gosta mais? Sombra da Lexington? Você gosta mais da Broadway? Você gosta Domenico! Ah, Domenico! Domenico! Dá uma atrasada. Que eu tenho a ver? Com o programa. Ah, eu já do programa. Não te gosta mais. Eu tenho culpa. Qual time, velhinho? Vai pro inferno. Salve o hino, Sombra. Tricolor. Da avenida. Nunca novo, estamos atrasados para falar dos Estados Unidos, hein? Muitos São Paulinos ligando, também, hein? São Paulo. É verdade. E aí, amigão, fala aí, o que, que você quer falar do Tricolor? Ah, o Tricolor é... Eu quero saber essa parada do Bidiniz. Soletre a Bidiniz. A Bidiniz. Olha, a parada do Abílio Diniz é o seguinte. Mulan Rouge. É um empresário de sucesso. Me chamou de Mulan Rouge. Foi convidado lá a dar uma palestra lá no Conselho do Tricolor. Ele expôs o pensamento dele como um empresário de sucesso. Ele... Não sei se pensavam que ele ia assinar o cheque. Ele chegou e falou o seguinte: deveria. Eu não compro peixe, eu ensino a pescar. Não sei se isso foi um banho de água fria para as pessoas ou não. Ele chegou, ele mostrou como que se pesca. O que é correto. Exato. É lógico. Agora, é lógico. Para muita gente, o jeito que se pesca, o modo que se pesca, talvez não seja o mais interessante para quem tá lá, entendeu? É, dá o trabalho, né? Ah, é, então, às vezes a pessoa preferia que o peixe chegasse já pescadinho, frito, bonitinho, já assado, temperado. É, então... Ele não deve mastigar. E peixe sempre é bom, né? Agora, se há mais informações do que essas, assim, uma participação maior, infelizmente não sei dizer. Ouvi dizer aí que ele indicou a contratação do CEO... Né? Deu dicas. Do Alexandre, né? É, deu dicas de como deve ser uma gestão mais profissional. Ele é um empresário de sucesso. Ele sabe como gerir o negócio, né? São Paulino, né? Tem gente que acha, ah, o cara é São Paulino, tem que assinar o cheque, tem que botar o dinheiro lá. Com a fortuna que ele tem, é óbvio. A dívida do São Paulo diante da fortuna que ele tem não é nada, né? É uma bicicleta. É como comprar, ir no supermercado e comprar uma bicicleta. Mas ele poderia, né, doar um pouco aí. Até errado, mano, não tem. É, parece que o São Paulo tá procurando um Paulo Nobre, né? É exatamente. Parece que o São Paulo tá à procura de um cara que vai lá e mas põe o seu dinheiro dentro do... Só que o Paulo Nobre tem uma grande diferença. Ele não tá dando nada a ninguém também. O Paulo Nobre, ele fez o negócio, ele fez o empréstimo, mas ele é o presidente. E ele vai receber de novo, né? E ele é o presidente. Ah, ele vai receber, gente. Ele tá recebendo, aliás. Tá falando que o Palmeiras, ninguém, Palmeiras tá pagando as dívidas, viu, gente? E uma outra coisa, cara. Pode não saber, mas tá pagando. Outra coisa. O fato, e o que ele falou é verdade. Essa coisa de você chegar... Ó, é mais ou menos o que falam muito. Aí é lógico que ele vai entrar no assunto político, né? Que gera muita discussão. Que é a respeito de Bolsa Família, né? A gente fala assim, ó, você não tem que dar o Bolsa Família. Você Bolsa tem que Trabalho. Dar, você tem que dar a condição do cara trabalhar... para que ele possa amanhã comprar as coisas com o seu trabalho, né? Aí fala, não, tem que dar o dinheiro. O Abílio não quer dar o dinheiro, ele quer ensinar como você... Fica tudo preguiçoso, né? É, quer ensinar como que você vai fazer para você conquistar o seu trabalho. Para ver como que você vai conquistar, como que você vai, deve produzir, né? Essa é a pegada, cara, entendeu? Eu acho que ele tá perfeito no... Na exposição dele. Eu acho que é isso aí. Ele deveria ser o presidente, né? Porque se o Aizá tá E, ó, tá feio, hein? E cá entre nós, conhecendo o clube de futebol como eu não tô acostumado a ver, dá a impressão seguinte: você vai lá e põe 100, no ano seguinte você tá com 100 de rombo de novo. Você põe 200, tá 200 de rombo de novo. E outra, você dá a mão, o cara quer o braço, o cara vai quer pedir cada vez mais, velho. É muito fácil. Porque clube de futebol não é gerido de uma maneira profissional, as coisas são feitas muito na emoção, sabe? Às vezes as contratações são feitas de uma maneira muito emocional. Cara, não dá pra você chegar e ficar fazendo esse tipo de graça, sinceramente. É, eu tava vendo uma notícia aí que só querendo tirar o Fio, né? Que ele indicou. Fio. Soleil. Meu Deus do céu, é o cantor, mano. Eu vou te falar, eu acho que... Sil, quem tem é a Domênica. Eu vou te falar. A mãe tá no Sil? A ideia de você ter um CEO, né? Você ter um executivo lá, tomando conta, é muito legal, até porque se prega tanto no futebol profissionalismo. Porém, o futebol brasileiro não é profissional, gente. O ambiente do futebol é um ambiente... De vaidade, de falsidade, de mentira. Se o time perde 3 jogos, o cara que indicou o CEO, o cara quer fritar o CEO, o que que o CEO, por exemplo, vai ter culpa se o time perdeu 3 jogos? Entendeu? Então, esse papo de profissionalismo no futebol brasileiro é uma grande, uma bobagem, uma demagogia, outra, um 7-1 do caramba. Se o teu time tá numa fase ruim perdendo, tudo, o resto é porcaria, não vale e tal. Bobagem. E eu, se fosse o Abílio Diniz, que é mesmo um cara São Paulino, que gosta do time e tal, eu, se fosse ele, eu não ajudava nada. Elas continuam assistindo o jogo. É verdade. Continua lá assistindo o jogo dele e deixa os caras lá, pô. Né? Pra quê? Nesse ponto eu concordo com você. Pra quê? Eu falei uma vez aqui, o fato do Abílio Diniz ser um torcedor do São Paulo fanático, e o fato do Abílio Diniz ser um empresário extremamente bem sucedido, talvez aí uma das grandes fortunas do país, não é por causa disso que o cara é obrigado a botar dinheiro. Se o dono da faculdade lá do Palmeiras é palmeirense e quer botar o dinheiro, ótimo. É um direito do cara. Se o Paulo Nobre quer botar dinheiro no bolso, ótimo, é o dinheiro do cara. Se o outro não quer colocar, ele não é obrigado, é gente. Um direito não é porque... dele, né? Lógico, não é porque ele é fanático e torcedor do clube. Mas ninguém obrigou ele, gente. Não, não é obrigar. Lógico, ninguém vai obrigar, mano. Mas os caras têm um problema. Eles esperam assim, isso, mano. Você não viu na criação do fundo lá que o presidente comentou a semana passada? Ele esperava já arrecadar dinheiro do Abílio, do Felipe Massa. Os caras querem o dinheiro, mas não querem trabalhar. Ninguém, estranho, ninguém que põe dinheiro no futebol ganha. Mas, gente, caras de fora. Com relação à expectativa, os clubes, sabe não dá porque, pra criticar os dirigentes porque, de São Paulo, não. Sabe por que as parcerias no futebol brasileiro nunca deram certo? Porque os dirigentes brasileiros nunca souberam tratar um parceiro. Ele nunca quis um parceiro, ele queria o dinheiro do parceiro. Mas com relação ao Abílio Diniz, Benja, eu até entendo o dirigente de São Paulo, porque ele vê, por exemplo, do lado de lá do muro, tá lá os dirigentes do Palmeiras ali, ó. Ajudou a trazer o Valdívia. Sim, não, mas é que o outro faz isso. Mas ninguém tá obrigando o Abílio Diniz. Não é obrigado. Ninguém tá obrigando, mano, eu sei, obrigado. Você falou. É uma pressão. Não, mas é Benja, existe a expectativa. Porque, por exemplo, o Paulo Nobre colocou o dinheiro no Palmeiras. Aquele outro rapaz lá que ajudou a contratar o Valdívia colocou o dinheiro no Palmeiras. Osório Furlan. Assim como o dono lá da financeira também colocou. No próprio São Paulo, tem o Vinícius Pinotti que também colocou. Então, Benja, por esses fatos recentes, o pessoal cria uma expectativa. Não é que o pessoal fala, porra, coloca aí. Mas todo mundo falou, pô, será que ele vai dar um dinheiro? Será que vai fazer isso e aquilo? Mas é natural que isso exista. O Vinícius Pinotti que veio aqui, que é um cara super bacana e tal, ele deu 4 milhões de euros pro São Paulo. O dinheiro é dele. Deu não. Né, acho que deu. Ele investiu. Prestou. Não. Investiu é uma coisa, dá é outra, gente. Dá é quando você fala, e não precisa. Então faz o seguinte, olha, hoje é dia 5 de agosto de 2015. Quando for 5 de agosto de 2020... Você fala, eu vou perguntar pra você aqui, o São Paulo pagou os 4 milhões e meio de euros, eu falo, aí você me fala. Ô, tá anotado, Ronaldo, filho. Pode anotar. Oi. Palpite pra domingo, São Paulo e Corinthians, dá aí o seu palpite. Hoje, velho. Palpite 5-0, tricolor. Então tá bom, cara, um abraço pra você, valeu. Valeu, obrigado, Sombra. Obrigado, valeu. Vamos a mais um ouvinte, sem parar, 3 ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial, Dodô. Alô. Boa noite. Quem fala? Opa. Boa noite. Alex. Alex do que, Alex? Simplice. Homem! Lembra do Simplice? Lembro. Homem! Quantos anos, Tá bem hoje, Alex? Tenho 42. RG 4.2 hoje? Hoje. E você entrou no ar com essa todo Alex, por quê, velho? Ah, ah, sensacional! Não. Sensacional! Não, como outro Alex? Alex Simplício, ué. Não. Nossa, ele não entendeu. Não. Segue o jogo. Segue, segue. Ué, tá vendo? Ele não entendeu a piada, qual pô. Que é o, qual que é o bairro? É não entendeu. É forte. Ai, ai. Qual que é o bairro, velho? Rio, Vila Rio Branco. Vila? Rio Branco. Rapaz. Ah, mas daí, tá vendo? Esse é o problema. De novo, assim, esses problema. Bairros que tem... Sabe quantos Vila Rio Branco tem em São Paulo? Oh, que eu conheça, que eu conheço. Quantos? Só de cara agora aqui, deixa eu te falar, 5, 6. Só fala um. Vou te falar, vou te falar. De repente é um deles. Tem, tem. O Rio Branco de Americana ainda existe? Tem, o que existe. Eu conheço, o principal. O mais famoso existe. Que eu conheço existe, é na Água Rasa, na Zona Leste. Água Rasa não, aí você errou, hein? Nossa. É a ponte, né? Hã? É a ponte rasa. Não, mas tem na Água Rasa também. Porra, tá não, tudo branco, tem, né? Tem na Água Rasa também, por isso que eu te falei. Tá opa. Bom, tá bom, tá bom, vai. Agora tem em todo lugar. A porra do, do bairro, cara. Ah, eu vou fazer o quê? Bairro com nome porra, mas Simplício? Hoje tá errando todas. Água não, quase não tem, mas oh, tá, tá bom. Tá errando todas também. Ó, oh, ah, qual que é o time, hein? Ah, sou eu, né? Mano. Oi. Coringão. Coringão, é mano. Nóis. Coringão, é nóis. Olha o ânimo da galinha. Ó, amigão. Diga. Renato Augusto, ele sentiu desconforto aí na, na região do quadril, aí parece que ele teve aí um ataque do nervo ciático. É, meu, pega a tatu, tá dor, velho. É, é preocupante, nas né, costas. É, mano, até mesmo porque é, ele sempre, né, a gente até chamava de canelinha de vidro, né? Sim. Mas é, teve uma, teve, assim, graças a Deus não tá tendo mais nenhum tipo de contusão. Então é preocupante nesse momento aí a gente ficar sabendo dessa notícia, né? Ah, mas eu acho que ele joga domingo, viu, cara? O departamento médico do Corinthians aí já começou um tratamento intensivo e dizem que a expectativa é a melhor possível e parece que ele não corre riscos pra partida de domingo contra o São Paulo. Mas de qualquer maneira, se ele não puder jogar, vai pro jogo o Danilo, velho. O herói. É, o Danilo é carrasco dos caras, hein? Ô, oh, de qualquer um, velho. O Danilo acho que é o jogador que tem mais estrela no futebol brasileiro atualmente, cara. É, é verdade. Danilo esse Danilo é monstro, velho. Onde ele entra, ele faz gol. E faz gols importantes, né, velho? O Danilo é embaçado. É, infelizmente ele já tá dando seta pra direita, já pro acostamento, né? Isso que é o problema, né? É, infelizmente, velho. O Danilo já tá chegando próximo do final da carreira dele, mas que baita jogador, hein? O cara foi um monstro no São Paulo, foi um monstro no Corinthians. Danilo esse, tem estrela. Esse veste a camisa mesmo. Ô, mano, eu só sim. Queria colocar uma polêmica aí novamente. Essa polêmica já porra, foi várias novo, vezes. Véio. Boa, fala aí, fala aí. Mas assim, ó. É, de fato, né, é. O que o pessoal costuma falar aí. O título de 2000 não valeu mesmo, né? O Mundial. Inclusive, eu fui lá no Rio de Janeiro. O que valeu foi de 51, né? Que tem a marca aí da uma cachaça. Acho que a cachaçaria que Solete tem cachaça. Essa, né? Olha, o título de 2000, cara, foi no dia 14 de janeiro, foi numa sexta-feira, eu tava lá, o Rio de Janeiro, um calor insuportável, véio. Imagina, o Rio de Janeiro no verão é absurdo. Mas ninguém mandou você ir lá passar calor. Eu tava lá de camisa preta, de calça preta, e eu fui pra praia, cheguei no Rio de Janeiro por volta, acho que de meio-dia e meia, e fiquei lá até por volta, acho que umas 3 horas na praia, depois eu fui na direção do Maracanã. Você se perdeu lá, mano? Não, até que não, RG, tava cubando lá, né, mano, então... A gente conseguiu tirar uma onda lá. O jogo foi quando? Sexta-feira? Sexta-feira. Foi numa sexta. A torcida do Corinthians chegou antes da torcida do Vasco, jogo né? Jogo em fim de... Não, é... Foi legal, cara. Porque, ó, o Maracanã já é um estádio que naquela época era monstruoso. Ele nada era legal. Comparado, RG, com o Maracanã na década, vai, de 50, de 60, que o Maracanã cabia ali, sei lá, quase 200 mil pessoas. É. Mas mesmo em 2000, antes da reforma, RG, tinha gente pra cacete, velho. Aquele jogo, você teve a oportunidade de ir, Benjamin? Qual? Aquele Corinthians e Vasco em 2000. Tava. Eu e a Rê, fomos juntos. Maracanã, velho, estrumbado, gente pra cacete. A torcida do Corinthians dividiu o Maracanã, velho. Tanto é que foi ali que a torcida do Corinthians começou com aquele grito. Todo poderoso futebol. Porra, velho, foi animal, velho. O bandeirão ali, os gaviões ali na arquibancada, foi um negócio monstruoso. Arrepia de pensar. É, verdade. Você chegou aí pro Japão, amigo, no final de 2012? Não deu, não deu. É questão financeira. Ou pagava a casa, mantinha o carro ou ia pro Japão. Mas assim, não é barato ir pro Japão? 10 mil dólares, mano? Olha, pra falar a verdade, depende muito do que você fosse fazer lá. Do pacote? É porque, RG, o Japão ele oferece algumas opções muito legais, aí, tanto com relação a voo quanto com relação a hotéis. Você pode tentar economizar. Não, mas um amigo nosso lá, o Augusto, explicando. Ele foi pro Japão, se eu não me engano, ele gastou acho que uns 13, 14 mil reais. Não, mas peraí, ele quando viaja, ele vive que nem mendigo também. Você tava comparando com mendigo. Ele dorme na praça, Bruno Marrone. Amigão, você tem uma ideia? Ele dormia numa lan house, então, você tá louco. Aí que tá, o amigão. Quem? O Augusto, pra você ter uma ideia, ele foi pro Japão. Parâmetro. É, o primeiro jogo do Corinthians foi em Nagoya. O primeiro jogo do Corinthians foi em Nagoya. Ele não tinha mais trem, o trem bala lá já no horário, não retornaria pra Tóquio, ele teve que descolar um lugar pra dormir ali. Ele pegou o trem drops. Ele não teve como, RG, descolar um hotel também, porque imagina, velho. Porra, em Tóquio já é difícil as pessoas falarem inglês. Ele dormiu com mendigo. Mas imagina em Nagoya, velho, é pior ainda. Então o que ele fez? Ele falou, porra, aqui tem um cantinho quente, aqui eu vou me jogar nessa lan house, velho. Ele dormiu ao lado de um japonês se masturbando na lan house. RG. Ah, viu coisa pouca, pelo RG. Menos. RG. Eu rodar com coisa pequenininha. RG, no dia do jogo contra o Chelsea, eu saí da estação lá, tava indo pro estádio, eu e o Sami. Aí ele me viu. Putz, aí o Sami falou assim, pai, teu amigo tá bem? Só isso, né? Pô, moleque, o Sam tinha 10 anos, moleque de 10 anos, né? Falou, teu amigo tá bem, ele tá estranho, né? Mas ele é estranho. Alex, deixa aí seu palpite pro clássico domingo. Ah, 2-0, um golzinho do Danilo, tá bom. Não, pode entrar, o Danilo dá muita sorte. E o Wagner Love, amigão, o Wagner Love vai pro banco ou ele tem que permanecer como titular? Não, tem que dar um banco pra ele aí. Entre o Luciano? Pô, tem que dar um banco? Eu também quero um banco, dá um banco pra mim também. Não, um banco de madeira, você quer um banco de madeira? Eu vou te dar um banco da praça. Pagou 5 bi de dólar no HSBC, pô, dá um banco pra mim aí. É verdade, 5 bi de dólar. Ah, de dólar, é verdade, de dólar. Pô, essa risada aí do Carlos Alberto é demais, hein? Porra, obrigado, hein? O RG adora. Não dá força, não dá força. Bota uma piada aí, RG. Valeu, Alex. Um obrigado, você. Cara. Valeu. Tá. Vamos ao último ouvinte do Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Alô? Alô? Alô? Oi, quem fala? Alô? É Rodney. Fala, Rodney, tudo bom? Tudo jóia, Domênio? Bom, Rodney do quê? Rodney Oliveira Rodrigues. Beleza, e quantos anos, Rodney? Tenho 46. 4.6 hoje, RG. Você, Domênico Gato, melhorou pra você? O quê? Porra, é essa? Não foi? Ele nem acabou. Porra, desculpa, fica quieto, tá estragando a piada. Porra, não acredito. O que foi, RG? Não entendi. Quando você Rodinei pelas estradas. Ah, vai, sensacional. Federal, estadual. Sim, sensacional. Aí salvou. Vai, infeliz, ri agora. Ô, Domênico. Tá prestando atenção. Domênico. Oi, o que você quer? A rádio tá levando pra ver o YouTube, não tá? Tá. Pode levar também pra assistir, o show desse cara aí, não pode? Que cara? Quem? Rodney Sturte. Ah, Rodney Sturte, não tem? Rodney Sturte não é aquele cara. Cantava também, não? Canta, é bom. Ele ainda canta, não cantava, cantor. Ele canta ainda. Canta ainda. Mas tá velho já, não, mas não. Tá velho. Chupa, Domênico. Vai pro inferno. E qual que é o bairro? Eu, Jabaquara. Chupa aí! Que é chupa isso? Vocês chupa todos! Aí. Chupa, chupa aí, corja! Meu, chupa, corja! Jabuca, meu bairro! Porra, finalmente você acertou uma, né? Mas, meu bairro, você mora onde? Velho. Mora onde aí? Tá difícil hoje, hein? Eu moro beirando a Rodovia dos Imigrantes. Ah, lá pra baixo. Não, lógico que eu sei. Lá pra baixo. Lá perto da Ricardo Jafé, mas aí eu não, morava. Continuação. É, morava lá pra baixo. Paralelinha da Imigrante. Ó, a cara desse estúpido. Pena que você não tá vendo a cara desses idiotas aí. Jabaquara, rapaz, que é Jabuca, parceiro. Toma aí. Vila Guarani. Ah, Vila Guarani. Vila Guarani, eu morei na Rua do Café. Guarani que eu fui crescendo. Conhece a Rua do Café? Ah, o Elixir da Vida. Que é a Rua do Café, a de Ederiksen, ali perto da estação Conceição do Metrô. É nóis. Fala pra esses trouxas aí que aqui é Jabaquara. Qual que é aquele prédio lá, não sei, aquele do aço lá na... É, na Rua do Café. Em frente o Itaú, né? É. O time, brother, vai. Segue. Seu time. É o Domênico. Campeão, futuro campeão brasileiro. Atlético Copa Mineiro. Verdão, né? Verdão é nóis, é nóis. Brincadeira, né, velho? Não dá. Que brincadeira? Atlético. Aí não pode ser campeão na Copa do Brasil. É brincadeira. Brasil, pô. Ele falou Copa do Brasil, ouve o programa, trouxa. Não tira o fone, ó. Não, tá aqui, dono. Então ouve. Mas pode ser no brasileiro também. Ô, Jojo. É, vai falar aí, o Palmeiras recusou de vez a oferta pro João Preto, viu? 19 milhões. É 19 milhões, hein? 19 milhões pelo João Pedro. Mas dá de reais isso, né? Ah, tá. De reais, é. Do Manchester United lá da Portugal. Tá certo. Ô, meu velho, e agora tem um compromisso aí contra o Cruzeiro lá, hein? Difícil? Vamos fazer três jogos seguidos aí. Difícil, mas dá pro Verdão. Eu tô achando legal pra caramba. Você gostou Verdão, de... O Verdão esse ano ele tá passando confiança, diferente dos outros anos. É, né, diferente mesmo, é verdade. Dá uma confiança pro torcedor. Ele dá gol, você vê e você confia que o time vai ganhar, não é? E o ano passado você ia ter medo de ver o time jogar. Tava medo, né, de jogar. De ver o... Ô, mas quanto tempo o Palmeiras não tem um time real? Ah, 2009 teve, né, Sombra? 2008, né? Não, 2009 teve. 2008 campeão paulista, mas depois 2009 teve a não, 2009 quase... ficou em sexto, Palmeiras... né? Não, ficou em sexto no final. Não, então é. Mas ele perdeu, ficou liderando o campeonato durante várias rodadas. Ah, teve, né? Teve uma época que tava 11 pontos na frente. E, é, então. E foi quem, 2009. E quem foi campeão com Betinho, Marcos Jorge? Você, 2012. E esse ano, Jojo, o Palmeiras perdeu a Libertadores pro Jobson, lembra? Ele fez esse os gols. Ano? Em 2009. E o Jobson tava aditivadão, é, né? Do Botafogo, é. Aditivado, é, então, é. Verdade, vovó. Foi isso. Nossa, é o velhinho, nós estamos perto do final do programa. Você quer falar mais alguma coisa? Tá aqui bem. Ô, ô Domênico, eu só queria aproveitar a oportunidade aí, porque eu sou taxista, né? Eu trabalho no aeroporto de Congonhas. Certo. Então eu queria só manifestar meu desagravo com o Benja, porque com relação ao Uber, né? Porque a Uber está pro táxi, assim como a Rádio Pirata tá para vocês. Você usa o WhatsApp? Apoiado. Você usa o WhatsApp? Uso, WhatsApp. O WhatsApp não é legalizado pela Anatel. Eu sei, Benja, mas uma rádio pirata, vocês não fazem um... é que é crime, que é mas contra... Mas o Uber não é pirata. Como não é pirata? Ele não é Uber... legalizado? Não, ele paga imposto, ele paga ISS, o taxista não, tem desconto de IPVA... Mas é que não desconto... existe uma regulamentação. É, o livre mercado. A melhor comparação que eu vi foi eu não sou, eu não sou você contra, favor, eu então, não sou... Você é a favor, então, de alguém montar uma rádio pirata? Não. Você é a favor do contrabando? É livre, mas é livre mercado. É livre mercado. O Uber, uma rádio pirata, hein? O Uber, ele paga ISS. Você usa o WhatsApp? O quê? O WhatsApp você usa? Uso. Mas não deveria, porque a Anatel não legaliza. Prejudica as operadoras. Mas por que prejudica? Em como não? Você tá usando, em vez de você usar os serviços de mensagem... A gente usa o WhatsApp. Não. WhatsApp. Não. Aí o Sombra falou que é digital. O Uber também é digital. Lindão. O Uber é digital. Não, WhatsApp é um bate-papo, velho. Que bate-papo? É um... Como bate-papo? Bate-papo. É a mesma coisa. Você não manda mais SMS, você manda WhatsApp. Mas as operadoras já contornaram isso, Benja. Hoje eles oferecem porque não tinha como. Porque não tinha. Porque não tinha. As operadoras já contornaram esse serviço. Mas você não tinha como competir. Não tinha. Então. A melhor comparação teve, que eu não vi... Não teve. Foi o... Não teve jeito, né? A melhor comparação que eu vi foi o Uber está para o... Está para o... Não. É do Tinder? É do Tinder que você vai falar? Não, o jornalista está para o táxi, assim como o blogueiro está para Uber. Não, mas foi a melhor comparação que eu vi. É, mas esse negócio está acontecendo um monte de nessa crime, relação, nessa velho, relação, é a mesma coisa que você ter um lojista, por exemplo, ali que um camelô ele vai lá e coloca o mesmo produto que o lojista está vendendo na calçada. Eu só quero... Olha, eu entendo que há muita... O camelô não dá nota. O Uber paga ISS. Olha, pessoal, a gente não pode ficar muito tempo... Já estamos atrasados. A gente está super atrasado. Eu só queria deixar um pensamento. Há vários argumentos sólidos de todas as partes. Só quero deixar um pensamento para que todo mundo pense aí. O seguinte... Que cada um, no seu trabalho, pense bem quando a tecnologia lhe tomar o emprego. E pior, quando você tiver com 60 anos no seu trabalho e a tecnologia chegar e puser na sua cara e falar assim, você não serve mais. Mas já fez isso. Você não serve já mais. Já fez isso. Então, tem muita gente falando, não, sou a favor disso, sou a favor daquilo. Beleza. Eu quero saber como você vai pensar quando a tecnologia chegar e falar... Pra você. Você não serve mais pra isso. Se vira. E principalmente quando você tiver 50, 45, 40 anos, 50, 60 anos, quando você não tiver mais chance de se recolocar no mercado, e aí, amigo, dane-se. Monta uma banquinha de hot dog e se vira. Mas eu sou tudo aquilo que você fez, há anos já. Tudo aquilo que você fez até hoje, tchau. Mas abraço. Isso acontece há anos. Há anos que acontece. Ah, mas sou... Há anos. Mas há anos. Os aplicativos legalizados. Pra vocês, amigões, que estão aqui na mesa. Aguardem alguém no andar de baixo montar uma rádio pirata. Exatamente. E montar um programa Estádio 97 Fortivo, pirata. Estádio 97, e vir aqui oferecendo pela metade do preço tudo que é que a gente tá faz. Tá cheio de rádio web. Hã? Tá cheio de rádio web. Não, eu tô parabéns, falando uma rádio. Ué, mas é rádio web? Não, tô falando uma rádio. Mas rádio web. Rádio web não pega no rádio. Mas um minuto, a tecnologia. Mas rádio web é só no computador, okay. Não pega no rádio. Ok, e o Uber não tá parado no tá ponto. Na rua. O Uber. Pera aí. Não, senhor. O Uber tá parado ou você tem que chamar? O quê? O Uber não tem ponto de Uber na rua? O cara tá na na rua. Não, ele não tá. Não, e você nos Estados Unidos, você, o cara tá na rua, tem você, até um luzinho lá. Você tem que ligar, você tem que chamar ele pelo aplicativo e tal. Ele não tá parado num ponto. Bom, é gente, a mesma coisa. Assim, e outra, eu não sou contra. Eu tenho uma coisa bem clara. Você tá. Os caras tão chateados comigo, chateados, dane-se, não tem nada a ver com isso. Não, eu não sou contra. Não, porque os caras não entendem. O que eu falei é o seguinte: eu não sou contra. Não fala assim. Eu não sou contra o taxista. Jamais eu não falei isso em hipótese alguma. Os caras estão na luta, estão trabalhando aí, é difícil. Eu falei que eu não sou contra o taxista, mas eu sou a favor do Uber. É diferente. Meu amigo Alberto da K2 era taxista. Ué, então, tá bom, gente. O que você quer que eu faça? Ô, Rodinei, um abraço pra você, boa noite, tudo de bom e boa sorte na sua vida aí, cara. Valeu, obrigado. Vocês também, adoro abraço, o programa. Obrigado, hein? Velho. Valeu. Falou, velhinho. Valeu. É isso aí, foi o momento Sem Parar. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas para você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil! Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. Esser, construindo com valor. Também oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Estranho, ó. Oi. Muito obrigado pela sua presença e vamos deixar para você mencionar o nome do ganhador da camisa da Seleção Brasileira de Rugby. Tá certo. Então tá aqui. O ganhador foi Ronaldo Neres. Ronaldo Neres. Tá certo. Ronaldo Neres ganhou uma camisa da Seleção Brasileira de Rugby. De Rugby, eu sou. E agradecer a editora Matrix. Olha que legal. Um livro sobre o Blota Júnior. Lembra do Blota? Lembra do Blota Júnior? A elegância no ar. Escrito pelo Fernando Morgado com o prefácio do Faustão. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui. Manda um abraço rapidinho aqui pro Bruno, pra Daniela, Cunha, Itamar e o Leandro Lambissal aqui. Todo mundo aí que cuida da dona Claudete, é. Mas ele já tá melhor. É que já tá melhor aí também. Valeu. Mas ele já tá melhor, né? Alô. Já. O Itamar. Já. O Itamar tá aí, tá bem agora, viu aí? Ô, velho, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ah, o Fabrício Costa. Tá certo, estranho, quer mandar um abraço pra alguém? O Bruno Bragante Lopes, quer mandar um abraço? Mandar um abraço pra todo mundo que trabalha lá no banco, lá no Itaú. Abraço pro Danilo, Gustavo. Mandar um abraço pro pessoal da Cooperação de Rugby. Ah. E obrigado pelo brinde aí, valeu. Um abraço pra todo mundo aqui da rádio. Valeu. Tá certo então, cara. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado aí também a todo mundo que tava ouvindo o Estádio 97, que volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor, da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Amanhã, eu falo, mano. Só pedir desculpa aí pros taxistas em nome do Benja, tá? Aí ele não pediu desculpa, não. Ele falou, mano, pede desculpa que eu tô atrasado, preciso mijar. Aí eu fui lá e... Não. Tchau, gente. Eu não pedi desculpa. X-DJ. Começa agora X-DJ aqui na Energia 97. De quinta para sexta, meia-noite. Energia. A festa mais aguardada está confirmada. Expresso Beat. 29 de agosto em um super espaço. Uma festa indoor jamais vista. Expresso Beat. Os principais nomes da história da música eletrônica reunidos novamente. DJs Mau Mau, Rico Amaral, Adriano Pagani, Joy K, Rosa Ventura, Robotron Maximus e muito mais. Expresso Beat, o retorno da mega balada indoor. Ingressos antecipados na ticket360.com.br. Bilheterias do Expresso Mix. Demais pontos de venda, consulte expressomix.com. Expresso Beats, 29 de agosto, Avenida Aricanduva, 11.500. Produção MLK. Promoção exclusiva. Energia. Ouça agora o deputado federal Orlando Silva. O PCdoB sabe o valor da democracia. Ela foi fruto da luta do povo brasileiro. Nós temos consciência da crise econômica que atinge o país e trabalhamos para o Brasil voltar a crescer. A presidenta Dilma foi eleita pela maioria do povo e o seu mandato é legítimo. Faremos de tudo para defendê-lo. Precisamos unir o Brasil a favor da democracia e do direito dos trabalhadores.

the love we share. Whatever happens to the love we share. Whatever happens to the love we share. Whatever happened to the love hold you on, no, don't stop. Any other sexy skin you buy, I'll get you up, baby, get you up, get you up. Don't stop, any other sexy skin you buy. I'll get you up, baby, get you up, get you up.